Super Controle Network. Está começando o podcast dos mais esperados de 2012 do Super Controle Podcast. Eu sou André, o Majin Torrinco, e eu quero alguém para apostar comigo se vai ou não ter console novo ano que vem, para eu poder ganhar dinheiro fácil. E aí, que é agora, isso? Sim, vocês... Onde estamos? É um crossover isso? Eu estou perdido. Em que ano estamos, Fuca Fringe? Nessa segunda dimensão do Fringe, o Majin é a Six. Veja só. Ah, oh, sim, sim, sim, sim. É. Majin Six. E Six, né? É quem? Six é... Flávia Gazi, não. Flávia Gazi. É isso aí. Six está na Rede TV apresentando dicas de jogos. Isso aí. Sem graça. Eu sou o Fuca e ano que vem quero ver Call of Duty Space Warfare. Ô, oh, louco! Bah! Fuca! É só o que falta, né? É Jesus, cara. Mas certo, claro. Vai ser isso aí. Muito certo, velho. Me cobrem depois. Vou ganhar dinheiro mais fácil que imagino. Eu sou o Eric e 2012 vai ser o ano do 3DS. Ali, um believer. Pobre rapaz. Aqui é o Matheus, eu já garanti meu PC pra jogar Diablo 3. Ô, louco! Meu Deus, quanta mentira, né? Aqui é o Julie e vamos curtir esse ano, porque esse ano é o último ano dos games. Maias preveram, mas estavam jogando Xbox. Então já vou avisando os ouvintes. Esse podcast foi gravado em 2011, do passado, mas está no futuro, que é 2012. Está no futuro. Então se falarmos hoje, este ano, não, ou ano que vem, é tudo 2012. Pois é. Então, como já anunciamos, estamos falando sobre os mais esperados de 2012, aqui no Super Controle Podcast. E nosso convidado especialíssimo, Majin Torrinco Andrezão. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem. Então, Majin, com toda essa sapiência que ele viu. Sapiência, que chame ele... os e-mails. A pois dança não. Dos e-mails. Verdade. Confiram no post a dança dos e-mails. Ali! Super Controle, voltando de férias, meu irmão, que isso? quanta animação. Então aí, como vocês podem ver, um site novo, acompanhando aí o nosso primeiro podcast de 2012, que é os esperados de 2012, né? Sim. Especialmente para falarmos das novidades de 2012, chamei aqui um seleto grupo do site, né? Pessoas muito especiais, temos o Mestre Franjol. Participando de novo. Temos o nosso chefe patrão, Diego, né? Com certeza, mandando na casa. E Matheus Six, que não está presente no cast, porém, veio especialmente aqui dar as boas-vindas a 2012 para os ouvintes, não é mesmo, Matheus? 2012, né? Ali. Tamo junto, né, cara? Pô, layout novo, né? Então, Fuca, Frajola, Diego, o que a gente tem nesse site novo aí? Site novo não, né? O layout modificado aí, simplificado em algumas coisas, né? E a gente quer explicar aí quais as funcionalidades dele, a nova agenda, que agora vai ficar pra sempre essa agenda, não tem mais mudança nenhuma. Os participantes do site, quem são? Vamos lá. Bom, então, como vocês podem perceber, funcionando pelo site, quando vocês estão ouvindo, vocês estão funcionando pelo site, ou talvez não. Mas se vocês perceberem lá, o número de colunas diminuiu bastante, né? Super Controle, ouvindo o público, né? Sempre se atualizando. Então decidimos diminuir algumas colunas e trazer mais conteúdo multimídia, conteúdo de mais conteúdos de áudio, alguns vídeos, né? Não, mas vamos fazer a agenda então. Segunda-feira, no Super Controle, você vai ver o seguinte: vai ser o Tono Hype, tá? Aquela coluna que a gente comenta os trailers, vai ser um pouco menor, vai ser comigo e com o pessoal aí, aleatório, vai ser convidados, vai ter alguém do site, mas ela é minha e Fuca, assim, estamos juntos nessa aí. Segunda-feira, quinzenal, então segunda-feira, quinzenal, Tono Hype. E na outra quinzena da segunda-feira, a Overkill, que é uma coluna de áudio também, é um mini podcast, que vai ter o Eric e o Matheus. Eles podem fazer vídeos, podem fazer áudio. Eles vão sempre comentar assuntos do mundo dos games, por exemplo. Eles vão comentar aí sobre traduções e sem mais spoilers, né? Então, segunda-feira, se você baixa o podcast aí pelo feed, você entra no site segunda-feira que vai ter essas colunas legais pra você assistir, comentar e ouvir também, certo? E também a Overkill aí, quando sair, vamos colocar um feed dela também, então, beleza? Uhum. Continuando aqui na agenda, terça-feira, então, né? Teremos a coluna do Diego, que é a Checkpoint, quinzenal ali, não, ela vai ser uma do Diego, na outra terça não vai ter nada, e na outra terça vai ter o Alex Salve comentando o cinema, né? A coluna dele de cinema, que vai ter umas notificações aí também. Então, é isso. Quarta-feira, isso. Quarta-feira então teremos a GG na Rádio Blast, queridos. Verdade, verdade. É, não vai ter coluna no site, mas então vocês vão acessar a Rádio Blast, né? Vai ter um aviso no site toda quarta-feira e todo domingo também. GG vai estar lá com o programa Super Controle FM falando sobre música de videogame, tocando música de videogame. Pra quem sentia falta então do programa da GG, que era na quinta, né? Então agora toda quarta-feira e todo domingo ela vai estar lá na RadioBlast.com no Super Controle FM. Então vocês fiquem aí e escutem lá toda quarta. Todo domingo, certo? Muito bem. Uhum. Alright. Na quinta-feira, essa novidade é grande, né? Meu Deus, é huge. É huge, é huge. É como a intimidade frajola, é huge. Não sei o que significa. Mas então, né? O podcast agora vai ser Fuca. O podcast, meu Deus, pare tudo, desliga a TV. Se você está no metrô, faça o trem parar. O podcast será semanal. Como assim, Matheus? Semanal. Que é isso? Que é isso? O que é isso, né? Caramba! Pra quem aí tava falando do Gamerlog, então o Gamerlog foi para o limbo. E então resolvemos fazer o quê? Podcast semanal, Super Controle semanal. Mas, antes de vocês se animarem completamente aí, temos dois casts gravados que a gente gravou aí nas nossas férias, né? Um pouco antes da gente viajar e tal, que é esse podcast de hoje, 2012, e o do Caio Corraine sobre segredos, tá? Não vou falar qual que é o tema, mas é na semana tem, que vem. Tem Caio Polícia. Mas esses podcasts estão grandes, né? Eles estão com 1h50, 1h40 e tal. Só que agora, como ele virou semanal, né? A gente pensou em diminuir um pouco o tempo. Então, no máximo, batendo vai ter 1h10, 1h15, mano. No máximo, sabe? Porque como é semanal, a gente sabe que o pessoal já mandou e-mail, a gente fez toda essa pesquisa aí, não tem mais muito tempo pra ficar ouvindo podcast de 2-3 horas. Exato. Aí, mas aí você pergunta, né? Bah, mas os podcasts de Zelda e de Metal Gear e coisa que demora, daí a gente faz em partes. A gente pega uma parte hoje, faz uma parte daqui a um mês, e assim vai indo sucessivamente. Não se preocupem, não vão perder nada com isso, só tende a ganhar, né? Podcast semanal, então toda quinta tá aí no feed aí o Super Controle. Então, se você baixa aí pelo feed ou pelo site, você pode dar uma visitada aí pra comentar o podcast também aí no site. E dar uma visualização pra gente, certinho? Então, exatamente, semanal, né? Semanal. Exatamente. Então, como eu havia dito, então o Super Controle é cada vez mais dinâmico, né? Nós sabemos que o tempo das pessoas é curto, temos vários parceiros que fazem excelentes podcasts, e para que as pessoas tenham mais tempo de ouvir na semana e tal, então resolvemos fazer semanalmente, porém, como o Matheus disse, com um tempinho mais curto aí, para que não atrapalhe tanto as nossas vidas, não é? Aham, isso mesmo. Mas aí, como eu já falei, né, esse cast de hoje e a semana que vem são mais compridos. Depois a gente vai fazer versão resumida aí, mas vocês não vão perder nada. Tem eu, tem Fajola, vai ter o Fuca, vai ter o Júlio, vai ter o Eric, vai ter o Matheus, vai ter todo mundo aí, vai ter a Liz, então Diego e Alex, então tamo junto aí sempre, certo? Então é isso, né? Essa é a agenda, segunda eu já falei, terça, quarta, quinta e sexta-feira aí teremos uns especiais, né? A do Diego lá, a lista de compras, quando ele resolver fazer, ele vai colocar na sexta-feira, algumas especiais que a gente quer fazer, algum review de alguma coisa, algum preview de alguma coisa em áudio. Exato. Vídeo. Como a GG fez aí o review, né, do Sonic Generations com o mano lá do... O Jubacum, né, esse mesmo. Ela quis fazer, então ela colocou aí num dia aleatório que a gente tava de férias, mas aí será na sexta. E vocês serão avisados aí na quinta-feira, na leitura de e-mails da quinta-feira do podcast, se vai ter ou não coisa sexta-feira. Mas é o que a gente sempre pede, né? Vocês que baixam pelo feed aí, deem uma visitada no site, deem uma visualização pra nós, que é muito importante pra gente, né? Pra nós crescer cada vez mais, certo? E as últimas novidades aqui, né, acho que são essas, mas o que a gente quer, Fuca, é que agora a gente tem uma barra de anúncios aí, então você que tem a sua marca, a sua empresa aí, quer anunciar, quer ter o seu nome exposto do Super Controle, mande pra gente aí um e-mail e anuncie, né, anuncie, claro. O Super Controle, por favor, estamos querendo muito isso. Vocês que acham a gente legal, vocês que querem que a sua marca seja dita pelo Frajola nos podcasts, então essa é a oportunidade, né, chegou o momento, chegou a sua chance, então você não pode ficar de fora dessa. É, daí eu vou treinar lá com o carinha lá que... Como é que é o nome? Esqueci. Do Direct Shop lá, como é que é o... O Ciro Bottini. Isso, esse aí, eu vou dar um dedo. Frajola será o Ciro Bottini do Super Controle. Veja só a oportunidade que você terá para divulgar a sua marca. É isso aí, né? Isso aí. Então fale aí com a gente, manda o seu e-mail aí que a gente vai conversar muito sério sobre isso. E é isso aí, né? os avisos são esses. Eu espero que todo mundo aí que acessava o Super Controle, se você está acessando agora pela primeira vez, conheceu esse layout novo e tal, apresente o Super Controle pros seus amigos, cara, apresente pra todo mundo aí, sei lá, pega num pendrive, passa, ó, tio, você gosta aí de videogame, então escuta aqui os guris lá do sul, são gente boa. Ou escuta aí, são legal, vai lá no site dele. Só de boa família, né, todo mundo certo, é, isso aí, cara. Todo mundo trabalha. Isso aí. Claro. Então, sigam nós no Twitter, deem o RT quando a gente pede, curtam lá nossa página no Facebook, tá tudo aí embaixo no layout, explicadinho, né? É só você dar um like lá embaixo ou seguir aí o arroba supercontrole. Pode seguir as nossas contas aí também, acho que o único que não tem Twitter aqui é o Fusca, né? Não tenho Twitter. Não curte, né? Não curte. Não curto, porém, acho até legal avisar isso também, que o Facebook estará com atualizações diárias mais de uma vez por dia, né? E o Twitter estará bombando. Também, também. Não só com atualizações, porém com conversas, piadas e aquele bom humor característico do podcast. Isso mesmo, então se tu quer pedir alguma coisa pra nós, aí fica à vontade pra acessar lá o Twitter, o Facebook, adicionar a gente aí no Skype e tudo mais. Aí o Frajola me disse que adicionaram, pessoas adicionaram ele e ele achou da hora, então isso aí, pois né? É. Fiquem à vontade. Liguei o Skype aí, já começou a aparecer gente me adicionando, que legal. Olha, é a vida do ídolo, né? É isso aí. É isso aí, né? E é isso aí, né? Boca a boca, escutam o seu celular, escuta na casa dos outros, cara, ouçam e divulguem para o mundo, apresente para todo mundo o Super Controle, certinho. E então é isso, né, para finalizar, confira aí o podcast de hoje, que eu não tô participando, né, eu, como eu disse, já fui raptado aí pelo Magin, ele me trancou lá no porão e quis ser o dono do podcast, então... Pois é. Deixa ele livre, eu falei, tá, Magin, vai lá, faz o teu trabalho. De novo ele, né, coitado do senhor André Campos, hein? Mais uma vez, sendo raptado pelo Super Controle para participar, né. Então, né, isso aí. Pessoal, curtam bastante, a gente fez tudo no amor pra vocês. Vamos ficando por aqui e aproveitem o cast que tá demais. Um beijo aí pro André, que voltou. Só lembrando que quando a gente gravou o site dele, o Jogabilidade, ele não tinha sido lançado ainda, era um segredo. Então por isso que não foi comentado durante o cast. Mas, a minha edição fez comentar. A minha edição fez ele. O que é isso? É a mágica da edição. É a mágica da edição. Caraca, então Matheus, né, fez essa viagem no tempo maluca. Mas enfim, caso queiram ouvir, lá o jogabilidade.d, pra ouvir a voz de Magin e do Rick. É. É isso. Um abraço a vocês todos, um beijo e até qualquer hora. Abraço. Olha só. Muitos e-mails. Ah, meu Deus. Então, apesar de tudo, estamos aqui para falar dos mais esperados de 2012. Você sabe porque está no título, a gente falou antes e a gente falou agora. Milhares de vezes. Vamos começar de uma vez. Este ano, 2012, pode ser o ano do final, pode ser o ano do início. Segundo várias lendas, pode ser a nova era, porque a era de Aquário se foi, agora a era do que, Fuca? Age of Aquarium. Era de peixes. Sim, Camus se foi, agora vem Afrodite. Afrodite. A putaria vai rolar solta. Eu acho que então é o fim mesmo, hein? É o fim, com certeza. Se for ano de Afrodite, não dá pra esperar boa coisa. É a 12ª casa. Mas então, Matheus Ramos Lima, ou Limãozão Cullen, você que está com todos os jogos, você tem o futuro em suas mãos. Limão vai nos citar e vamos comentá-los com eles. Começando por favor, Limão. Eu podia começar por um jogo que tem tudo a ver com 2012, porque a gente tá esperando ele há muito tempo. E se não for em 2012, não vai ser nunca, que é o The Last Guardian. Sim. O último guardião. Rede Globo apresentou. É, o último guardião. Um bicho muito louco. O último guardião sai no último ano da existência da Terra. O que, que você acha, Magin? Vocês lembram quando, sei lá, 10 anos atrás, eles anunciaram que esse jogo sairia no final de 2011. E a gente falou, nossa, que droga, 2011, tá tão longe, mas pelo menos tem uma data fixa, né? Que bom. Então aí ainda. Você, André, você acha que essa espera é ótima para um jogo melhor como Gran Turismo 5? Ou não vai aderir em nada essa longa data? Eu acho que Gran Turismo 5, ele seria um jogo bem sucedido se ele tivesse saído antes de Foz. Acho que não foi a espera que prejudicou o Gran Turismo. Acho que a mentalidade do pessoal da Polifone Digital lá, que tá desenvolvendo o Gran Turismo, é que ficou ultrapassada com o lançamento de Forza. Se o Gran Turismo tivesse saído e não tivesse nenhum outro jogo para avançar o gênero, ele teria sido um jogo muito bem mais aceitado. Então eu acho que, como não tem nenhuma empresa, nenhum desenvolvedor tentando fazer algo parecido com o The Last Guardian, o chamativo, né, do, tanto do Ico quanto do Shadow of the Colossus, e eu imagino que do Last Guardian não vai ser exatamente a parte técnica, a parte visual, né, os gráficos e tal. Eu acho que, apesar de que tá parecendo ser um jogo muito bonito, não é isso que vai chamar a atenção pro jogo. É o conceito do jogo, né? O mundo que ele cria, a história que ele conta, a jogabilidade dele. Eu acho que isso que vai ser o interessante. Então, eu tenho fé que The Last Guardian vai ser um dos melhores jogos do PlayStation 3. E talvez, se ele sair em 2012, um dos melhores jogos de 2012. Eu também concordo com o Majin. Eu acho assim que o grande lance, até tu falou mais ou menos o que eu pensava, do Last Guardian vai ser, na verdade, a ligação do jogador, no caso, né, que vai ser o gurizão, uh-huh, lá, com o bicho. Vai ser essa ligação forte, essa ligação que a gente já experimentou no Nintendo Dots, né? A gente já experimentou no Zelda, com a Epona, e mais tarde com o cavalo Fábio, né? Eu acho que essa ligação vai ser a máxima. E no Last Guardian vai ser um negócio assim que vai acontecer alguma coisa com o teu bichinho, tu vai ficar tristonho ao máximo. Ah, cara, o Last Guardian tá todo mundo esperando pra ser aquele jogo que o pessoal compara com obra de arte, né? Que nem o Ico e o Shadow of the Colossus, né? Tipo, vai ser a nova obra de arte dos games e tal, não sei o quê. Mas eu tô esperando pra caramba, vai ser muito da hora. É, há aquela grande possibilidade de ser uma grandíssima merda também, porque afinal de contas a gente não sabe quase nada sobre o jogo, né? A gente sabe que tem um bicho gigante, tem um menino, o visual é mais ou menos parecido com o Shadow of the Colossus. Só que a gente tá realmente botando esperança baseado no que o time Ico fez no passado, né? E sim, que realmente foram, tá entre os jogos mais marcantes da geração passada e tudo mais, por isso a gente dá pra colocar fé, mas, né, vai saber. Coisa que eu tô muito curioso pra saber também nesse jogo, pra ver, é o que eles vão fazer com muito mais potência gráfica nas mãos, né? Eles conseguiram criar, por exemplo, o Shadow of the Colossus, que é um jogo que Colossus faz muito sentido no nome dele, porque é um jogo colossal, você tem inimigos gigantes, que depois todo mundo começou a pensar nisso e tal. Uhum. Eu queria ver o que eles podem fazer com mais tecnologia, com mais espaço, mais processamento e tal, mesmo que não seja um jogo tão bonito assim, porque os videogames agora, os HD já estão no limite deles, mas eu quero ver o que eles podem fazer naquele estilo com mais potência. A gente só sabe que o jogo tem um bicho gigante que é o último de sua espécie, o cara falou que era o último de sua espécie. Um guardião, que a gente não sabe se é o bicho ou ele, e um lugar lindo. Uma grande polêmica que teve na época da E3, e que eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, aquele bicho, ele é um rato, um gato ou um furão? Ah, imagina, eu acho que o pessoal meio que pegou um pouco de cada bicho e fez lá, sem pensar muito, sabe? Eles fizeram uma pesquisa, qual animal você ama? Foi no Facebook, todos. E aí o pessoal começou a responder. É. Eles viram os que mais tinham e juntaram. Ah, eu não vou jogar esse jogo, porque eu gosto mais de bicho do que de gente. Então, se o bicho levar flechadas, como ele leva, se estar machucado, eu vou ficar muito triste jogando. É. Eu não sei se jogarei. Será o novo cavalo Fábio? Cara, eu tô louco pra saber como é que eles vão chamar o bicho. Sabe? Ah, vai ser alguma coisa como Garingasu, não. É, o nome dele é Trico. Ele realmente está confirmado isso, Magin? Até onde eu vi, tava. Eu lembro do Fumito Ueda falando desse bicho como Trico. Mas é o nome ou é a raça dele? É o nome. Ah, é o nome. Vai saber também, às vezes. Pode ser um mudar. Tripanosomo crucei ou... É, sim. Ou um ornitorrinco da terra do Ico, né, cara? Um ornitorrinco primordial. Ornitorrinco. Meu Deus, cara. Isso. O próximo jogo é o BioShock Infinite, né? Que vai. Uma merda. A franquia ficou famosa por trazer uma ambientação fantástica, uma, né? Bosta. Um jeito de contar a história diferente. E agora eles se mudaram completamente. Em vez de embaixo d'água, a galera vai pro céu, né? Em BioShock Infinite. O BioShock Infinite, pra mim, ele... No momento, pelo que eu sei de todos esses jogos e tudo que eu já vi sobre cada jogo que eu tava esperando pra 2012, pra mim é o meu favorito de 2012. Eu acho que, se cumprir a promessa, tem como ser, sei lá, o melhor jogo da história, assim, porque... Não sei se vocês viram aquele gameplay, aqueles 15 minutos de gameplay. Eu vi. Vimos. Que é, sinceramente, é o demo mais impressionante que eu já vi de qualquer coisa na minha vida. E eu não tô exagerando. É muito, muito impressionante mesmo, assim. É, resta saber, né, se eles vão conseguir passar todas aquelas possibilidades, toda aquela reação do mundo ao jogador, toda aquela liberdade no jogo mesmo, né? Porque ali tinha um cara que tava jogando, provavelmente jogou aquilo 500 vezes, sabia exatamente tudo que tinha que fazer pra parecer bonito, né? Pra tudo acontecer direitinho e tudo mais. E resta saber se isso vai ser tão fácil de fazer como ele falou. O Ken Levine, o desenvolvedor do BioShock, ele já garantiu que essa é uma das maiores preocupações deles, que eles estão trabalhando absurdamente nisso, em ter um mundo que reage ao jogador e ter inteligência artificial que interage entre si para fazer coisas interessantes para o jogador assistir enquanto ele está explorando o mundo e tudo mais. Então, se cumprir essa promessa, eu acho que tem como ser o melhor jogo de 2012, talvez o melhor jogo dessa geração, porque tá muito impressionante. Isso que o André falou, eles têm uma fórmula mais ou menos de fazer a imersão, mas a parte, tipo, eles não se prenderam na questão da jogabilidade, sabe? O BioShock Infinite, se você comparar com os outros BioShocks, é uma evolução absurda de jogabilidade. Por exemplo, os primeiros BioShocks, o tiroteio não era tão bom quanto nesse jogo, e a fluidez das coisas que você utilizava no jogo também não funcionava tão bem quanto a demo demonstrou, né? O lance é isso que o Majin falou, tem que ver se na hora que a gente for jogar vai ser uma coisa assim simples de fazer, intuitiva, exato, que consiga te direcionar. Né? Pra não ficar um jogo tipo, muito difícil, que você tem várias possibilidades e não consegue usar nenhuma. Né? Eu realmente não me interessei muito pela história do primeiro, e aí o segundo já deixei de lado, que o segundo foi bastante chutado pelo pessoal em geral. Aí o segundo não foi nem desenvolvido pela Irrational Games, né, a equipe do Ken Levine. É engraçado até que eles nem reconhecem que existe o segundo. Quando eles vão falar mesmo? De BioShock, pra eles só tem o primeiro. Ah, interessante. Que loucura. É. Então assim, você vê que desde 2006 eles estão trabalhando nesse BioShock Infinite, né? Então... Uhum. Tem tudo pra ser, sei lá... Vamos ver. Um jogo fantástico mesmo. Tem que ser para ser seis infinito. Anos de preparação, espero que seja, pois né? É. Eu demito todo mundo, porra. Não, mas... mas por todo esse potencial que o Majin citou, do mundo interagir a tua pessoa... Cara, se conseguirem fazer alguma coisa perto disso, já será foda, sabe? O lance do BioShock, que talvez não seja tão interessante pra muita gente, é porque acho que um dos jeitos de contar a história mais populares atualmente é com cutscenes, né? Com um filminho, né? Que vai ter o diálogo, vai te contar o que tá acontecendo e tudo mais. Eu acho que o BioShock primeiro, ele é interessante porque ele tentou, e eu acho que, na minha opinião, pelo menos, ele foi bem sucedido em contar essa história através do mundo, né? Assim, você vê... como no Left 4 Dead, né, que não tem história nenhuma, mas observando o mundo você tem uma ideia do background, como no próprio no System Shock 2, que também foi desenvolvido pelos caras da Irrational, você ouve o áudio das pessoas que viveram ali, você vê coisas escritas na parede, você vê que, por exemplo, tava acontecendo uma festa ali e tá tudo destruído, você vai tendo uma ideia da história desse lugar, você tem uma ideia do que aconteceu aos poucos, à medida que você vai progredindo no jogo, e talvez realmente isso pode afastar algumas pessoas que talvez fiquem confusos com o que está acontecendo ou não se interessam, né? Mas é um jeito diferente, acho interessante. E aí, Cullen, além do Amanhecer parte 2, vem mais o que ano que vem? Além desses projetos que eu estou envolvido aí, vem o Mass Effect 3, que é o jogo que eu estou mais aguardando. Eu acho que o BioShock tá no mesmo nível, assim, mas é pelo encerramento da história, porque já tá ter jogado o primeiro e o segundo, querer saber o que vai acontecer. A jogabilidade, eles já se encontraram no 2, eles só precisam encerrar a história, né? Agora, cara, parece muito que melhoraram ainda mais a jogabilidade no 3, né? Então, que é ótimo. E eu acho que eles estão indo pro caminho certo, né, cara? Eu já discuti isso com muita gente. RPG, o fato dele ser de turno, é apenas uma limitação de antigamente, cara. Ele não precisa se prender a isso de forma alguma. E o Mass Effect tá largando esse lado, tá partindo pro lado, tipo, é um jogo de ação, e a parte de RPG, que é o importante de você subir nível, de você conversar, de você agir, de você interagir com aquele mundo, tá ali presente no jogo. Ele é mais RPG do que qualquer jogo de turno. Exato, assim. Eu acho que realmente ele pegou o que é mais interessante de um RPG, que é realmente o roleplay, né? É você representar um papel, e tirou a batalha em turno, o combate, gerenciamento de inventário, esse tipo de coisa, assim, e simplificou bastante o RPG. Muita gente acha isso ruim, né? Mas pra mim, eu acho que eles mantiveram o que é mais interessante no RPG. De Mass Effect 3, eu só quero saber uma coisa. Como é o rosto da Tali? Eu não quero saber como é o rosto da Tali. Caraca, eu quero ficar imagina, mistério. Como assim, cara? Eu sou curioso pra ver, cara. Eu queria ver como é que é. Sabe por quê? Olha só, não importa o rosto que eles vão fazer, vai ser decepcionante pra qualquer pessoa. Todo mundo vai... Você acha que é tipo colocar a voz no Zelda? fala com a voz do Zelda. Voz do Zelda, voz do Zelda. Eu, quando tinha 10 anos, pensava que o Link era o Zelda. Todo eu mundo, nunca né? pensei. Todo mundo pensava isso aí. Eu nunca pensei, eu sou puro. Eu fiquei meio, assim, desconfiado, né, quando eles divulgaram que vai ter multiplayer, assim, por que que vocês estão gastando tempo e dinheiro colocando multiplayer no Mass Effect, não precisa disso, o jogo é fantástico como single player. Eu espero que eles não estejam deixando de colocar nada no single player pra poder colocar esse co-op, né, esse modo horda aí que eles estão colocando, mas é, eu espero que seja um jogo fantástico, como os outros dois foram. Então, cara, eu já sou mais favorável ao multiplayer, eu até entendo esse lado que você tá falando, mas, assim, terminamos o projeto, a gente quer deixar alguma coisa aqui que a galera vai poder jogar o multiplayer, assim, fazer algumas missões em co-op, poder interagir com a mecânica do jogo, que é muito legal batalhar no Mass Effect, sabe? E extra do jogo, né? Realmente eu tenho medo também deles de tirarem o foco, de querer fazer um jogo mais durável e perder a mão, né? É saber se isso foi algo planejado desde o início, ou se foi algo que eles tiveram que realmente redirecionar recursos e tudo mais, ou o que, né? É, como tem a EA por trás, a questão de servidores, essas coisas já é mais tranquila, né? A BioWare não precisa correr atrás disso. Sim. E atrás é tranquilo, né? O trabalho que eles fizeram no FIFA de Mega Drive. Muito bom. Fala mal de FIFA, não, rapaz. A gente não esquece o Grêmio Verde. Nós não esquecemos e nem até o hoje. De Rosa, né? O Magin, que é de Minas aí, que é fora do eixo Rio-São Paulo, né? Não sei como é que era a cor do Cruzeiro e do Atlético, mas enfim, tipo, EA Sports manja muito, né? It's in the game, né? É. Mas assim. Adoro futebol. E Rabi. A música de Tropa Elite, que agora é Max Payne 3. Agora o bicho vai pegar! Olha aí! Max Payne 3 aí vai ser em São Paulo, né? É, tô ligado. Finalmente o jogo em São Paulo, tava cansado já, só tem jogo no Rio, pô. É, aqueles VTA Rio. É, né? Saiu agora um pra iOS lá, como é que é o nome? Gangsta. Qual? Rio, sei lá. É tipo um GTA. Um GTA no Rio? É. Eu lembro que uns 4, 5 anos atrás, eu comprei uma versão do San Andreas, que é no Rio, que quando eu virei a caixinha, tinha os caras com a camisa do Flamengo, eu digo, meu Deus, eu tenho que levar isso aqui pra casa, sabe? Que massa. Mas não funcionou, não funcionou. Que pena. Uma pena. Mas enfim, Max Payne 3, eu acho que é o primeiro jogo que é todos passado no Brasil, né? Com uma história no Brasil e tal. Ou não, amigos? Não tem monstro colorido. Não. Ele vai pro Brasil, não sabe exatamente quanto tempo dentro do jogo ele vai pro Brasil. Ele vai... Ele começa na polícia de Nova York, né? Como é, o Max Payne é um policial de Nova York e tudo mais. Um detetive, sei lá. E por algum motivo ele vai fazer segurança de uma família, de um alguém importante, um embaixador, alguma coisa assim, em São Paulo, e aí acontece toda a merda do jogo. Tá. Não é que eu vi no vídeo que ele tá barbudo e tal, não, sim. Não parece ele, né? É, isso pra mim vai ser o mais interessante do jogo, que você vê nos vídeos mais recentes que eles lançaram, mostra um pouco da parte dele em Nova York, e ele tá igualzinho o Max Payne do 2. Ele tá magrinho, ele tá com cabelo, tá normal, sem barba e tudo mais, e mostra um pouco dessa transição dele, mostra o momento que ele pega a máquina pra raspar o cabelo e tudo mais, assim, e mostra ele bebendo muito, parece que ele tá numa fossa absurda no Brasil e tudo mais, São Paulo é assim mesmo. Tudo cinza, poluído. Isso pra mim é o mais interessante, o que que vai fazer ele fazer essa transição, né, ver ele passar por essa transformação, isso pra mim vai ser o mais interessante do jogo. É Rockstar, né, velho, não tem muito o que esperar, né? Quer dizer, tem muito o que esperar. Tem muito bugs pra esperar, né, amigos? Muitos bugs. Sei lá, porque não vai ser um jogo mundo aberto, né? Vai ser mais focado, assim. Eu acho que vai ser ótimo. Eu acho que vai ser. Eu também. Ou vai ser muito cagadão. Max Payne, ele já foi meu jogo favorito, assim, de todos os tempos, há muitos anos atrás, assim. E eu sou muito fã, tô na espera, né? Esse é mais um daqueles jogos da Rockstar que ela tá fazendo há quase 10 anos aí, esperando a sequência sair. Depois desse, só vai faltar aquele Agent, né? Que eles anunciaram também há uns 5 anos atrás e nada. Nossa, até hoje. Nossa, nem lembrava desse jogo. Eu tô botando fé. O que eu acho interessante, assim, do Max Payne 3, e uma coisa que parece que vai ser melhor, assim, como alguém que não gostou tanto, assim, de 2011, 2012, ele parece que a gente tem menos sequências óbvias, assim, porque apesar da gente ter algumas, como Mass Effect 3, assim, que é exatamente o que a gente espera, a conclusão de uma trilogia, 2011 foi muito isso, conclusão de trilogias, né, sequências óbvias, né? Ah, sabe, Batman, Gears. É, Infamous 2, o Uncharted, o Gears. Batman, ou você sabia exatamente o que você ia esperar, ou era simplesmente a conclusão de uma história, né, que tava acontecendo. E esse ano, apesar de ter muita sequência, praticamente tudo que a gente tá esperando é sequência, né, até porque é difícil você esperar alguma coisa de um jogo que você não sabe o que vai ser. O Max Payne, por exemplo, não é uma sequência óbvia, né? Ele é bem diferente do Max Payne 2, ele promete ser algo novo, né? E até, por exemplo, sei lá, Final Fantasy 13, né? Que eu não. O 13-2 lá, por exemplo, que eu não dou a mínima. Mas pelo menos é uma coisa diferente, assim. Não é uma sequência direta, né? É algo com um visual diferente, pelo menos, alguma coisa assim. Eu só acho que Max Payne 3 tinha que ter a dublagem, velho. Porque. Sim. Os dois primeiros ficaram muito famosos por causa da dublagem, né, velho? Tinha que ter uma dublagem e com o cara que dublou os primeiros. Com o Marco Castro, verdade. E qual que é o diferencial de jogabilidade dele? Bullet Time. É o Bullet Time, é. E vocês acham que hoje, assim, tipo, como teria que ser essa jogabilidade numa geração atual? Como é que ele tinha que fazer pra ser um jogo que vale a pena jogar hoje ainda? Eu acho que se ele levar a jogabilidade de Bullet Time com a tecnologia atual, a física da engine do GTA, por exemplo, aquela Euphoria, né, que é muito, muito, muito realista. Eles mostraram um pouco da animação do próprio Max Payne, tá muito fluida, tá muito bem feita. Se eles misturarem esse lance do Bullet Time com cover, né? Com cover de Gears, por exemplo. Trazendo esse jogo pra um patamar mais moderno, eu acho que isso pra mim já é o suficiente. Eu imagino que seja o Uncharted com Bullet Time na cidade. Ele se vende muito mais pela narrativa e pelo personagem, né? Esse jogo, do que pela novidade, assim, né? Porque não vai ser bem uma jogabilidade mega diferente. Apesar de que também não tem nenhum jogo grande, assim, de grande escala, um AAA, assim, com Bullet Time. Hoje em dia não tem mesmo. Não consigo pensar em nenhum. O último que teve, acho que foi aquele Fear, né? FPS, bem diferente, né? Então... O Fuka acabou de descrever aqueles sites lá que é download super legais, que eles põem o título do jogo pra baixar, aí eles põem a descrição. Aí a descrição do Max Payne vai ser assim, Uncharted na cidade com Bullet Time. É, mais ou menos. Mais ou menos. Tem que ter isso escrito na capa. O cara nunca jogou, né? Aí vai ter assim... O Majin comentou que esse ano vai ser um ano sem tantas sequências e tem alguns reboots importantes, ou reboots de jogabilidade, ou até reboots completos, que é o caso do Tomb Raider, que a gente vai falar agora. Ah, esse é o meu jogo mais esperado de 2012. Eu gostava muito de Tomb Raider, velho, da série. Eu fiquei muito triste quando ela começou a estragar bizarramente, tá ligado? E Uncharted foi, assim, minha redenção, mas eu tenho saudades da Lara. Pessoal, assim, ó... O Tomb Raider, eu acho que ele vai ser um Uncharted sem piadinhas, sabe? Eu acho que... Ah, vai ter piadinha. Ela é gostosa, claro que vai ter piadinha. Não, cara, mas assim, ó, pelo menos pelo trailer que eles mostraram, ela vai se fuder muito, sabe? Aquele trailer é muito perturbador, porque é basicamente uma mulher gemendo. Se você fechar o olho, é uma mulher gemendo. É medo, cara. Caralho, então, eu acho que não tem como eles escaparem de uma coisa muito parecida com Uncharted, porém, eu acho que vai ser mais sombrio. O que eu acho irônico é que nem, por exemplo, a relação entre Máfia e o jogo Máfia e Poderoso Chefão, né? Máfia se inspirou no filme Poderoso Chefão, daí o jogo do Poderoso Chefão se inspirou em Máfia. E o Tomb Raider é a mesma coisa. Tomb Raider se inspirou em Indiana Jones, Uncharted se inspirou em Tomb Raider e agora o Tomb Raider tá se inspirando em Uncharted. É isso aí, é verdade. Um troca-troca gigante aí. Mas eu não sei se a Eidos ela tem capacidade de fazer o que ela tá propondo com esse jogo, né? Eu nem sei se quando esse jogo sair, o estilo de jogo que eles estão propondo, se vai ser tão relevante quanto era quando eles anunciaram, porque você vê com o lançamento de Uncharted 3, a demanda, assim, a reação pelo Uncharted 3 não foi tão positiva quanto foi pro Uncharted 2, porque esse estilo de jogo, esse estilo mega cinematográfico, todo scriptado, né, com várias situações que você tem parte do controle sobre o personagem enquanto tá acontecendo alguma coisa absurda, né? Seja aquela parte que ela tá com um pedaço de osso enfiado na barriga, tem que tirar, ou passando por uma parte claustrofóbica da caverna, esse tipo de coisa. É uma coisa que o Uncharted trouxe e fez muito bem no 2, mas que eu não sei se vai manter essa relevância até ano que vem. Eu não sei se eles vão ser capazes de fazer algo no nível, né? Tanto é que essa parte da caverna que eles mostraram na E3, eu não achei tão interessante assim. Eu achei que tava bem limitado, assim, tava bem... Vocês precisam achar um uma coisa que seja individual deles, que seja particular deles. Eles não podem, diferencial, né? Eles precisam achar um diferencial. Porque eu acho que, assim, uma coisa é você se inspirar na série e outra é você evoluí-la, entendeu? Tipo, o Uncharted é um pouco disso. O Majin citou o Forza, por exemplo. O Forza se baseou completamente no Gran Turismo e fez algo melhor e diferente, sabe? E o Uncharted, a gente não tem muita... a gente discutiu muito isso no cast de Uncharted. Não tem um jogo que você pega, esse aqui é parecido com Uncharted, sabe? Falta isso um pouco. E o Tomb Raider, ele tem que trazer, eu acho que ele, se baseando na jogabilidade do Uncharted, nesse lado cinematográfico e tudo, e trazendo esse lance da... trazendo esse lance da sobrevivência, da experiência dela, ele tem tudo pra funcionar, sabe? Só que é realmente... Eu confio um pouco, assim, que não é difícil fazer, sabe? Você tem muito hype, mas você tem um caminho ali já trilhado. Você só precisa saber o que você quer fazer nesse jogo. Mas tem muito potencial, tô curioso pra ver. Fuka falou que ficará mais sombrio, assim. É. Eu creio que eles poderiam utilizar, conseguir uma ligação maior com o próprio jogador. Ela ser frágil, entre aspas, com o personagem, né? É, isso, com o personagem. E por ela ser mais jovem. Então, assim, por exemplo, o cara vai querer atravessar de um lugar pro outro. E só que o cara vai ficar com medo porque sabe que ela vai se machucar e vai ter essa identificação e vai ser um negócio foda, assim. Tem potencial. Isso, tem potencial. Tem potencial. Vamos ao próximo da lista. Próximo jogo exclusivo de 360, talvez o único, último exclusivo de 360, não sabemos ainda, Halo 4. Ah, sim, que legal. Pra mim esse jogo pode explodir. A gente tá numa situação delicada que eu acho que a maioria aqui odeia Halo, não joga. Vou sair da gravação, um minuto. eu gosto de Halo, mas eu respeito Halo. Eu tô junto com o Majin, é justamente isso. Só que eu acho que é uma série muito a ser respeitada, porque, querendo ou não, esse negócio de multiplayer, de tiro no console, começou graças ao Halo, e muito... Amigos. Temos um desertor aqui. Amigos, vocês multiplayer. Estão errados. Multiplayer começou com a Rare no 64, né, amigos? Não, mas olha, aquilo ali não era um FPS, era uma coisa específica que eles fizeram ali, qualquer coisa, sabe? Funcionava no Nintendo 64, mas, por exemplo, não é um jogo que um jogador de PC que estivesse jogando Counter-Strike ia olhar e respeitar. Ele provavelmente jogava ali na época, na diversão dele e tudo mais, mas não era aquela coisa, assim, aquele FPS, né? Agora, o Halo foi o primeiro jogo que trouxe um FPS que era comparável aos FPS que você jogava no PC. Isso sim, cara. Isso eu concordo. Mas pra mim, essa questão já do cara tá jogando Counter-Strike e não respeitar GoldenEye, aí já é uma coisa que... vamos empalar, né? Eu acho que só a empalação resolve. Eu sempre preferi GoldenEye do que Counter-Strike, mas Counter-Strike sempre foi um jogo levado muito mais a sério do que GoldenEye, digamos assim. O Halo é que nem a Abby, tá ligado? Foi importante um dia e tal, a gente reconhece, mas hoje, velho, quem liga? Acabou o cast agora. Muita galera. Tá, tchau. Acabou o cast agora. Citando a... que gracinha que você é. Tá, mas é aquela coisa que nós sabemos que vai acontecer com milhares de jogos. Assim como parece que vai acontecer com Metal Gear, como parece que vai acontecer com God of War. Não tinha acabado já o Halo, vamos fazer mais um. O lance é que o universo do Halo, ele é bem, bem vasto, né? Assim, se eles quisessem fazer uma parada respeitando esse universo, respeitando os eventos, né, de Halo, da trilogia original do Halo, que, pô, foi uma guerra importantíssima, né, salvou toda a humanidade, salvou o universo e tudo mais. Se eles quisessem respeitar esses acontecimentos, eles contariam alguma história que aconteceu antes, né? Aconteceu, sei lá, talvez o Master Chief antes dele ser o Master Chief, né? Alguma coisa assim. Mas, como eles querem, na verdade, o dinheiro do público, que querem vender, como venderam Halo 3 e tudo mais, eles vão pegar o Master Chief e continuar a história, né? Contar outra história. Tá confirmado já que continua o Master Chief e blá blá blá. Eu imagino que sim, até porque no trailer que eles mostra o Master Chief acordando, né? Do sono dele, onde ele termina no final do 3. E parece que vai ser algum tempo depois. Parece que a história nem vai ter Halos, né, na história, vai ser outra coisa, vai ser um artefato lá. O que é bizarro, porque o jogo que tava chamando Halo tinha que se chamar The Adventures of Master Chief. Adventures of Master Chief. O que mais bizarro sobre Halo 4 é que a Bungie, ela disse que é o início de uma nova trilogia no Xbox 360. Que é isso? Né? Mentira. Será que precisa? É. Mentira, duvido. Eu não acho que precisa, eu acho que tinha que dar um tempo, né? Cria outro jogo. Todas essas séries, né? Uncharted, o Mass Effect, o Assassin's Creed, todas essas séries precisavam de um tempo, cara. Também acho. Para, também acho, relaxa, cara. Esquece um pouco, espera ter saudade de novo, aí sai um novo jogo. É isso. Não, porque isso é um apelo que eu tenho que fazer urgente. Tipo, pessoas, eu preciso trabalhar e eu gosto de jogar, mas vocês lançam muita coisa, eu não consigo jogar tudo. Parem um pouquinho, porra. É muito jogo, gente. Não dá. Até porque vai acontecer o inevitável, que é eles fazerem um jogo uma porcaria, a galera se afastar da série. É muito pior que eles. Tudo. Eles vão perder dinheiro nessa história. É muito, não é a Band, né? É a 343 Industries lá, que a Microsoft montou depois que a Band parou de desenvolver Halo. Então, assim, nem é a mesma empresa que tá desenvolvendo. Tu vê, né? Isso, o problema é que, realmente, a gente tá falando aqui da parte do single player, da história, e é um jogo voltado pro multiplayer, né? Uma evolução. Sim. E isso aí ainda pode vender o jogo pra caramba, né? Infelizmente. Eu ia até falar isso com vocês, eu tava lendo hoje sobre Skyrim, né? E o cara falando, pô, esses menus aí, cara, pra quem tá jogando no PC, não serve de nada. É praticamente feito pra controle. E o cara argumenta, cara, mas existem 100 milhões de Xbox 360 e PS3 vendidos por aí, sabe? Não vão ter esse de compra no PC. Eu preciso fazer pra quem eu vou ganhar dinheiro com isso, sabe? Não, concordo, E o Halo começou essa história aí e provavelmente vai ser um jogo que vai vender muito por causa do multiplayer também, né? Ah, bem, pode ser. Pra mim, esses Halo novo é que nem o final do Pânico, né? Ele anuncia assim que volta logo, aí fica 3 horas de propaganda só pra ganhar dinheiro, no final tu quer acreditar que tem mais um quadro, mas não tem. Ah, o programa Pânico? Ah, tá, sim. Ou tem um quadro igual ao anterior, só que muda uma coisinha. É, então tá, tchau. Esse é isso aí, cara, vai vir, mas enfim, eu amo Halo, né? Somar só Halo 3. Halo 3. Halo 3. Single player. Call of Duty 4. O lado positivo de Halo 4 e de ele provavelmente não vai fazer tanto sucesso, ou não vai ser tão bom porque está sendo desenvolvido por outra empresa e tudo mais. O lado positivo disso é que a Band, que desenvolveu Halo, está trabalhando numa coisa nova, que não é Halo, a gente não sabe o que é, e ela conseguiu seguir em frente, né? Ao contrário da Microsoft, ela conseguiu abandonar a Halo e partir pra próxima, né? É isso que eu amo. Pois é, isso vai de encontro até um pouco, porque pela situação da Microsoft hoje, né? A Microsoft tá sem exclusivo, né? Tá sem exclusivo. Com o final da trilogia do Gears, eles estão apelando pra tudo. Tanto que eu acho que aliás, a gente depois vai especular isso mais no novo Xbox, mas é a hora ideal pra eles terem um novo console. É, eu acho que assim, esse lance do exclusivo, eu acho que é mais por uma própria opção da Microsoft do que por uma necessidade. Acho que ela não acha que exclusivo é uma vantagem tão grande pra ela assim, porque, por exemplo, né, se a Bungie chegar assim, não queremos mais fazer parte da Microsoft, nós queremos sair, desenvolver nossa própria coisa e sermos independentes e tudo mais. Se a Microsoft realmente se importasse com a exclusividade da Bungie, ela teria desembolsado milhões, não, pelo amor de Deus, vocês vão fazer parte da gente, a gente vai comprar vocês que nem a gente fez com a Rare ou qualquer coisa do tipo. O lance é que o jogo que a Bungie desenvolver ainda vai sair pro 360 e ainda vai ser mais vendido no 360 do que no PS3, porque o 360 tem mais consoles, né? E por ser provavelmente um jogo multiplayer, tem toda aquela questão de eu vou comprar no 360 porque meus amigos são no 360. Isso. Uhum. Então assim, Call of Duty é o jogo que mais vende console, mais vende Xbox, é o jogo que mais dá dinheiro para a Microsoft, tirando, né, o Halo 3 na época e tudo mais, e nem é exclusivo, então a Microsoft ela não liga muito para isso, eu acho que exclusividade não importa tanto quanto já importou, né? É até engraçado que a exclusividade de DLC do Xbox faz ele vender mais console do que uma exclusividade de jogo, né? Pois é. Agora indo pra Capcom, né, outra desenvolvedora japonesa, Resident Evil Raccoon City Operation. Parece que esse Resident Evil vai ser muito bom, porque ele vai seguir a onda do Super Mario 3D Land, né? Todo mundo é raccoon, vai ter todo mundo com rabinho de guaxinim. Vai reclamar, hein, velho. Cara, assim, pra mim, Resident Evil, a Capcom é uma filha da mãe, porque ela... O bagaço tá tudo espremido já, sabe? E ela vai lá e espreme mais, assim, espreme mais. A Capcom é tipo aquela namorada que é espertinha, né? Aquela que o cara não casa, né? Que ela sabe como tirar o dinheiro de ti, ela sabe como fazer tu fazer aquilo lá. Ela chega é assim. É só você ser mais esperto que ela e ignorar esse tipo de jogo. Ignorar esse tipo de jogo. Aí você consegue um dia. Cara, eu sou muito fã da série Resident Evil. Eu também. Eu, inclusive, achei decente o quinto jogo, coisa que a maioria do pessoal... Eu adorei o quinto jogo. Olha, ó, imagina chapa, imagina minha chapa ali, ó. Fachão, só que fachão. Assim, o Personal Reconstruct não muda nada, cara, não muda nada. A Capcom só colocou o nome, não é nem ela que tá fazendo o jogo, é um outro estúdio que tá fazendo o jogo aí. É a galera do Socom, acho. Do Socom, é. Tipo, assim, o que é o Personal Reconstruct? É um Socom e Reconstruct. Tô ligado. Eu vi as imagens, já tô ligado. E aí, o negócio mais emocionante que tu pode fazer no jogo é matar o Leon que tá lá durante o Resident Evil 2. Tá, e daí? Aí. Porra, vai tomar no cu, não falo mais. E aí? Vocês lembram quando Resident Evil era uma série de terror? Muito tempo atrás. Agora com medo de ação-aventura. Foca lá no microfone. Cara, eu acho que é uma ideia interessante, assim, acho que é melhor do que eles estão fazendo com os jogos de 3DS, né, que é pegar o 5 e fazer alguma merda lá em cima do 5, pegar... O que eles já têm pronto do 5, né? Pelo menos eles estão fazendo alguma coisa nova, né? Apesar de ser na mesma cidade e tudo mais, mesma história que a gente já viu 7 milhões de vezes. Pelo menos é um jogo estilo diferente e tudo mais. Só não tinha que ter o nome de Resident Evil, porque não é Resident Evil. Resident Evil também não é acho. Isso. Também nome, acho. Está aí pelo dinheiro, né? Resident Evil lançados, pelo amor de Deus, isso não é justo. Eu acho que se o nome do jogo fosse só Operation Raccoon City... Isso. Pronto. E agora, acabou. Pronto. E o pessoal não ia ficar tão de cara. Não. Porque ia ver que era outra proposta. Mas então. É óbvio que eles queriam colocar o nome pra poder vender mais, Operation, né? Operation Tanuki City. Isso, é, Tanuki City. Assim, eu ainda boto fé na série principal de Resident Evil. Acho que pra série principal eles têm um cuidado extra, né? Eles põem a equipe principal do Resident Evil junto a Keuchi lá, por mais que não tenha mais Shinji Mikami. O Resident Evil 5, assim, não é uma opinião tão popular assim, mas eu acho que foi um jogo sensacional. Então por isso eu ponho fé que quando eles forem fazer o 6, eles vão dar um recomeço a essa história, seja lá como foi esse recomeço, dar uma sequência, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu ponho fé. Agora, esses outros todos aí, Mercenaries, Operation Raccoon City, tudo mais, eu ignoro. Tá, isso não existe. Mais o que que temos na próxima lista? Agora temos um jogo muito aguardado, que faz muito tempo não temos nada dele. Tem gente que joga o segundo até hoje, Diablo 3. Cara, eu acho que esse jogo não devia estar na lista dos mais esperados para 2012, tá ligado? Acho que devia estar, sei lá, os mais esperados para 2000 e algum... É tipo Mega Man. É que tá 20 XX. Eu ia falar, eu acho um absurdo. Cara, a Blizzard, eu acho... cara, isso me deixa muito puto, porque... Tipo assim, ela demora StarCraft, porque... uns 10 anos pra sair StarCraft, e quando sai é tipo a primeira parte, sabe? Daqui a 2 anos a gente coloca a segunda parte aí, desculpa. Pelo amor de Deus, né? É muito chato, velho. Essa história de ficar atrasando o jogo 700 mil anos. Diablo 3, a gente tá esperando, desde que saiu o Diablo 2, e tipo... Fica anunciando e tal, fica pondo a gente no hype, mas nada, velho, nada de uma data, é ridículo isso. Não, é engraçado assim, que pelo... Pode falar, imagina. Não, é só assim, certeza que vai ser um jogo fantástico. A Blizzard, eu acho que ela nunca fez um jogo ruim, sabe? Mas... E talvez por isso demore, né, tanto assim quanto demora. Mas eu, sinceramente, não tô... Sabe, ansioso pro Diablo. Se um dia saiu. Sabe o que ia ser muito massa de acontecer? Se o Diablo tivesse um lançamento à la Apple, sabe? Tipo, se chegasse na E3 assim, então aqui temos o demo do Diablo 3. Olha aqui, tá todo mundo e fica impressionado. Então sexta-feira tá nas lojas. Aí as pessoas morrem, assim. O Sega Saturn. Então sexta-feira tá nas lojas. A gente mentiu pra vocês que era ano que vem. É sexta-feira agora. Tipo, isso na quinta, assim. As pessoas começam um harakiri, certo? Que... emoção. Eric, só pra te falar. Sabia que o campeão brasileiro de Diablo 1 é da nossa cidade, cara? Ah, é, velho? Sim. É o nosso amigo Geiso. Geiso, velho. É, sim. Ele ganhou um campeonato via modem, né? 56k. Conexão de campeonato escada, brasileiro. Tem troféu e tudo. É verdade, isso é verdade. Isso quer ser hardcore, rapaz. Olha. A gente podia conseguir foto. foto, né? Legal, do troféuzinho, né? Deles. Tem aí com aquele anúncio de leilão virtual, né? Que vai ter com dinheiro de verdade, né? O negócio que você vai poder jogar online. Parece que não é dinheiro de verdade, né? É dinheiro do jogo que você junta e faz uns esquemas. Mas eles têm tipo um mercado dentro do jogo, né? É verdade. É, não, mas parece que você vai conseguir vender por dinheiro mesmo. Por dinheiro mesmo. Eu tinha lido isso. E se você vai poder jogar conectado, também teve várias polêmicas aí, mas enfim. Do poder vender as horas com dinheiro vai fazer carreira de muita gente, né? Com certeza. Vai ter aqueles chineses escravizados, tá ligado? Pra conseguir os itens de Diablo e vender. Trabalha com o que? Ah, eu trabalho no Diablo ali. Trabalho no Diablo. Vai abrir capacetes. Curso aqui, curso de Diablo 3. Isso. Faça dinheiro em Diablo 3. Aquelas marketing de pirâmide. Fique rico e... Pirâmide no Diablo 3. Se tu me der uma armadura, outros dois caras te dão mais uma armadura. E se eles conseguirem mais 10 armaduras, fica armadura. Pirâmide no Diablo 3. Que medo disso, cara. Mas se a gente olha os beta testes assim que eles fizeram, cara, parece um jogo tão pronto, assim, né? Um jogo pois que... é. Por isso que eu tô dizendo. Vai sair. Foi que nem o StarCraft, né? Em 2009 teve um beta teste, parecia que tava acabado, parecia que tinha mais o que colocar no jogo, né? E foi sair ano passado, né? Demorou mais um ano depois do beta. Aguardando ansiosamente algum dia o lançamento de Diablo 3. Deixa eu aproveitar que eu tô animado aí com o Diablo pra falar do próximo jogo, que com certeza acho que eu sou o que mais tá esperando aqui, que é o Final Fantasy 13 2, né? E o Versus 13. Eu quero que esse jogo exista só pra fazer piada. Qual 13 jogo? 2. O 13 e 2? É. Já é engraçado o 11 e 2. Ó, 13 e 2 e massa. Se eu falar pra você... 11 e 2 não, né? 10 e 2, pô. É 10 e 2, isso, desculpa. Ah, o 10 e 2, que é das meninas. É. Se eu falar pra vocês que eu já comprei a minha cópia no PlayAsia do 13 e 2. Olha aí. Ai. Fuca, vindo do futuro. É, não. Não, cara, é que eu compro a versão, aquela versão que, chinesa lá, que tem o áudio em japa. Das falas, né? Isso, o áudio em japa. Eu tô pensando em fazer a mesma coisa. E, cara, o primeiro eu tenho assim, cara. Por causa disso, né? A única dublagem zoada era da Vanille, pô. Nossa, não, pelo amor de Deus, cara. Mas ela já basta pra estragar o jogo inteiro, vamos ver. Cara, menino não tem condição, não. Não, assim, ó, o primeiro jogo eu já tenho nessa versão, tá? Com áudio japa e tal. Assim, eu nunca fui jogador de Final Fantasy, tá? Já critiquei muito Final Fantasy, mais pra encher o saco do que de conhecer o jogo de verdade. Olha aí. Eu gosto do 13, assim, não digo, meu Deus, esse jogo todo mundo tem que jogar, mas eu me divirto, gosto dos personagens, acho o mundo bonito, então eu quero jogar o segundo, que vai ter, Julia, aquilo que todos amam, viagens no tempo, ok? Então, não tem como dar errado. É, não tem, né? Bill e Ted já comprovaram. Mais pessoas amam do que isso, velho. Vai ter pokémons no Final Fantasy. É isso aí. Meu Deus. Cara, é uma mistura de Final Fantasy com Chrono Trigger com Shin Megami Tensei, que tu pode ter os bichinhos na tua parte. Acabou, né? Eu não quero precisar de mais nada. O que eu acho, assim, é o 13 tem aquele problema, né? 25 horas pro jogo começar e tudo mais. Ah, sim, sim. Pra mim, é um dos melhores esquemas de batalha que Final Fantasy já teve. Já 13. Já 13. Concordo totalmente. Tem bom, fluido. Sensacional, achei como ele é, apesar de ser em turno, né, como que ele é dinâmico, como que ele é rápido, ele flui muito rápido. No momento você pode estar bem, no outro você morreu, né? Tipo, você não prestou atenção por dois segundos, você já morreu horrivelmente. É uma tensão constante que você tem que ficar ali olhando, velho. Eu achei muito bom, assim, a história eu achei melodramática demais, muito... É muito complicada, né? Ninguém, tipo, umas coisas bizarras, umas mitologias muito... Ah, meu, é Final Fantasy, né, antes de começar a jogar, como eu já sabia que a história era complicada, eu dei uma lida na Wikipedia, assim, pra saber o que significava essa coisa e tudo mais. Então, assim, eu consegui me virar, assim, na história, sabe? Eu até, assim, algumas coisas eu tava curtindo, né? Todo aquele dilema de realizar o focus ou não, de descobrir qual era o propósito e tudo mais. Achei interessante. Só que, sabe, muito draminha, muito... É a Vanille, pelo amor de Deus. Não é tem de sensação. RPG, né, cara? E ele é muito alongado também, né, cara? É o mesmo problema o tempo todo. E aí tem o diálogo, eles vão falar da mesma coisa. Vai ter outro diálogo, é o mesmo problema. E é foda que, assim, né, você vai 25 horas, o jogo é totalmente linear. Você vai seguindo de cutscene a cutscene, de inimigo a chefe e tudo mais. Não tem, você segue um corredor, basicamente. Aí, de repente, você chega lá no planeta. Como é que chama? Grand Pulse. Grand Pulse. E o jogo abre, né? Só que a história não segue tipo assim, a história ela fica parada no que aconteceu quando você chegou em Grampus, e ela só, você fica, sei lá, mais 20 horas ou talvez mais, pode ficar 100 horas lá, fazendo tudo que tem pra fazer no jogo, e a história não avança, ela só avança em mais Cucum. Um pouquinho no final ali, e aí acaba o jogo. É isso, né? Tu fica 50 horas fazendo aquelas missões que todas consistem exatamente na mesma coisa. A mesma coisa, parece um MMO. Nossa, isso é muito chato. Não, assim, eu, ao contrário aí do Fuka, eu sempre fui muito jogador de Final Fantasy, né? Joguei, tipo, do 1 ao 13. Eu não curti muito o 13, né? Assim, perto dos outros, assim, achei bem inferior, mas, assim, achei uma coisa diferente, assim. Espero que o 13 2 não seja tão igual ao 13, que é o que tá parecendo que vai ser pelos trailers que eu dei uma olhada. O combate, pelo menos, parece que tá a mesma coisa, né? É, então, eu não cague nisso. É, Rick, eu acho assim, ó. Pelo que o pessoal, que, tipo assim, todo mundo meteu o pau nisso aí que o Majin falou, do corredor, sabe? Tu vai indo, vai indo, vai indo. Então, eles pegaram o 13, tipo, tudo que tinha de bom no 13. Batalhas, gráficos, maravilhosos, tá? Tá lá. Isso é absurdo mesmo. É. Isso não dá pra questionar. É. Isso aí lá, setinha verde do lado, ok. Então, o que vamos colocar? Nós já temos uma história e tal, temos que continuar ela com alguma coisa diferente. Esse universo que eles criaram, né? Esse a Fábula Nova Cristales deles aí, eu acho sensacional. Acho é massa, tem também muito acho potencial, legal. Acho muito legal. Mas assim, tipo, eu acho que é uma coisa muito japa, saca? Tu tem que encostar do esquema, saca? E aí, eles colocaram esses esquemas de viagens no tempo, né? Que aí eu acho muito tria, assim, ó, bom, viagem no tempo, bem feito, é muito legal. E eu tava lendo que ele tem um final verdadeiro só, tipo, ele tem um final, fim de novembro eu obtive essa informação, que ele tem um final só que tu segue, vai cair naquele final, porém, tu pode continuar depois do jogo e tu pode ir para as outras passagens de tempo, assim, tem muita coisa pra te fazer indo e voltando em épocas do jogo e lugares do jogo e tal. Então, tipo, tu pode criar paradigmas temporais, tu pode fazer um monte de coisa assim. Não sei até que ponto jogando isso vai funcionar ou não, mas parece uma proposta interessante. Isso é bem complicado, né? É. Porque assim, eu não sou muito fã de jogo que continua depois do final, tá ligado? Vou ser bem sincero. Pô, quando o jogo acaba, pra mim, acabou o que de importante que você tinha que ter feito ali, até ali, você já tinha que ter feito pra chegar até ali. É, eu também acho isso. É que eu, só se o pessoal não entendeu errado da tradução japonesa, eu não sei ainda se é isso aí mesmo, saca? Não sei. Eu até acho assim, que se o jogo ele é bom o suficiente pra manter o seu interesse depois de você ter concluído a história, eu acho legal ele te dar a opção de você jogar mais. Por exemplo, o Batman, eu adoro o combate do Batman, por exemplo. Então, depois que eu terminei a história, foi um prazer, assim, sabe? Continuar jogando, terminar a side quest que eu não tinha terminado e tudo mais. Agora, o Final Fantasy, quando eu cheguei, assim, eu já não aguentava mais, sabe? Pelo amor de Deus, acaba logo, não aguento mais isso. Foi bom enquanto durou, mas pelo amor de Deus, já chega desse jogo. É, eu até acho na parte do combate, ele só precisa ser um pouco mais, assim, você precisa ter mais ação, não pode ser tão automático, sabe? Se você partir pra um lado, assim, que você evite de ficar apertando o mesmo botão várias vezes, só trocar quando tiver precisando de cura, ou precisar de enfrentar um inimigo pra ele dar crítico nele, então... Tem como evoluir, mas eu acho que o 13 foi no caminho certo, sim. O combate não é a parte errada do jogo, né? É, o caminho certo, né? E no Versus 13 a gente tem pouca informação, mas, cara, anima muito, né, o jogo. Não, eu tô mais animado que o Kingdom Hearts. É isso, por isso que me anima muito. Olha só, o combate de Kingdom Hearts eu não tenho nenhum problema, não. Então, assim, Versus 13, não tendo aquelas crianças irritantes... Aquelas crianças emos, junto com o Mickey e tudo mais, pra mim já é um passo. Cara, pois é. Dão um adinho mesmo pra gravar isso aqui? Cara, você está numa aventura fantástica viajando pelos mundos dos filmes da Disney com o Pateta e o Donald. Por que você está triste, seu filho da puta? Sabe o que falta pra vocês? Amor no coração. É, hoje. Eu disse que Tomb Raider era o jogo que estamos esperando esse ano. É mentira. Kingdom Hearts 3D, porra. Kingdom Hearts 3D. Mas tudo bem, no final já pois é. É, Eric, eu vou dizer qual que é o erro do Kingdom Hearts. Só que aí é que a Square devia. Esse jogo é jogo Nintendo. Ele é muito jogo Nintendo. Sabe? É jogo Nintendo. Tinha só que a Nintendo não fez videogame pra aguentar o Kingdom Hearts. E aí não, a Square, tá, vamos fazer então PlayStation mesmo. Não, acho que não tem nada a ver. Eu acho que eles quiseram abrir esse leque do amor para outros consoles sem amor. Não é verdade. Acho que é isso mesmo. Tipo, devia ter saído no. Não, porque Fuca. No GameCube devia ter saído o Kingdom Hearts. Amigo Fuca, Augusto. Se saísse, pensa. Volta no tempo aí. Tô voltando. Tá? Cheguei. Voltou? Cheguei. Malhação ainda com o cabeção. Não, tá? Calma, voltei demais só um pouquinho. Não, é nessa época aí. Não acho que faz tempo, hein, cara. É mesmo? É verdade. Tinha banda lá, a banda. Kingdom Hearts, Vagabanda. Kingdom Hearts, tá? Hertz, como diz pra jogos. Kingdom Hearts vai sair para. Tá, anúncio, tá? Will. Kingdom Hearts vai sair para um videogame. É um jogo que mistura Disney com Final Fantasy. Meu Deus. Aí dá todo aquele murmúrio. Ah, não vai combinar. Odeio Disney, amo Disney, odeio aí, Final Fantasy. Discussões normais. Tá. Aí tem quem? As pessoas da Disney, que são todas as pessoas do mundo, menos o Frajola. Sim. E tem os comedores de Final Fantasy. Aí que são, é um nicho que está envolvido com o PlayStation, esse nicho ali, mais outros videogames. Sim. Aí, não vai ser só pra GameCube, vai ser só pra sei lá o quê. Cara, até vamos pensar que a Sega estivesse viva, vai ser só pra Dreamcast. Cara, tu não ia conseguir engolir os fãs de Final Fantasy. É por isso que eles fizeram pra outros. Ah, tu acha que a base de Final Fantasy tá muito. Tá no, sim, nosso cliente Alex Salve, tu acha que ele jogou porque ele disse, meu Deus, tem o Mickey e vou jogar? Não, ele jogou porque era Final Fantasy. Muita gente jogou por causa disso. Eric, você. Eu joguei porque era Final Fantasy. Olha. Viu? É. Então, ó, eu sou. Meu, aprenda o mercado com o Julie. Essa parte da Disney, pra mim, é a mais interessante, assim. Também acho. Mas eu também acho que o fato deles não aproveitarem isso como eles deveriam é o que mais me deixa puto com Kingdom Hearts, assim, porque os personagens da Disney, especialmente do 2 pra frente, eles estão lá à toa, né? Eles estão lá pra nada. Assim, no primeiro é da hora que é o palco do que tá acontecendo. Eles encontram, né? Ah, encontrou ali. Ah, vem aqui. Estou passeando com a Daisy. Onde é que está meus troços? Peguem. Esqueci minhas calças. Tanto que no último que lançou o Birth by Sleep, praticamente não tem importância nenhuma, né? Nem tem o Donald Pateta pra te ajudar. No 2 próprio, assim, você vê. É até bizarro você pensar que a Malévola lá, aquela bruxa lá, ela já foi vilã um dia, porque não faz sentido mais, assim, em Kingdom Hearts. Pouca coisa faz sentido em Kingdom Hearts. Sim, não, né? Mas encontrar sentido em Kingdom Hearts não dá. Não vai dar muito certo essa conversa. Hein? Ele precisava ser em outro console, não podia. Mas essa questão de achar sentido ou não em Kingdom Hearts, quem é vilão tem que ser vilão, não é assim? Como assim? Não, tipo assim, a Branca de Neve, eu sei que a rainha é vilã, então no Kingdom Hearts ela vai ter que ser vilã, ela pode ajudar. Sim. Exato, não, isso eu acho, o que eu acho é exatamente isso. Eu acho que se você tá mesclando vilões, se você tá mesclando Disney com Final Fantasy, eu acho que o foco da história tinha que ser Disney e Final Fantasy, e ao invés disso é o Xehanort, Entendi. É uma história à parte, né? Eu acho que eles não aproveitam essas duas licenças, que é uma parada sensacional que eles conseguiram. Pois eles falam, né? Disney, olha que incrível. E ao invés de aproveitar isso, eles inventam o Sephiroth bronzeado lá. Eu acho que eles não... Cenoura e bronze. Sephiroth e bronze. E aí, eu acho que eles não conseguem. É tipo que nem o filme do Final Fantasy, né, cara? Eles têm que fazer uma coisa separada pra não mexer. Eles têm algum medo aí. Mas isso que o Majin falou e o. Mas aí não faria o Dissidia, não. Pois é. Mas isso que o Majin falou e o Eric também disse ali do último que saiu, o Birth by Sleep. Tipo, parece um Final Fantasy aquele jogo. É. Não tem nada quase de Disney e. Um sistema de batalha da hora. Mas quem fez aí o Dissidia aí foi um Gaijin. Não foi, cara, de honra. Um japonês de honra. Foi um Gaijin. Ah, tá. Bom, pessoal, e em relação ao Versus 13, tipo, tudo que saiu do jogo, eu tenho que assistir com um pratinho na frente do computador, porque eu fico babando, né? Eu acho que tem um potencial muito foda aquele jogo, cara, mas esse aí também é um que tá muito obscuro, mudou coisas e tal, né? Eu nem sei mais, porque mudou, tem um que chama Type Zero, uma parada assim, agora não sei qual que é esse, mas... Esse aí não tem nada a ver, esse aí é o... Teve um trailer que tinha um cara num carro preto. Assim. Isso. Esse é qual? Esse é o Versus. Esse é o Noctis, o Magrão. Esse, pelo menos a parte visual dele, o estilo da cidade, né? O estilo da tecnologia dele tá cheio. Maneiro. Não, mas inclusive tinha nessa época aqui, que saiu esse vídeo do carro e tal, tinha vídeos da batalha, que tipo era no prédio e ele lutando com um robô na rua, que era RPG ação, era tipo Kingdom Hearts assim. Kingdom Hearts, sabe? E o visual assim é muito, muito foda, assim, tipo, os personagens não é aqueles personagens de Final Fantasy que tem roupas coloridas que o que é, sabe, muito impressionante pra mim, visto que quem tá fazendo é o Tetsuya Nomura, né? Exato, as pessoas pessoas de terno lutando, achei muito foda. As pessoas de terno, tipo, aquela cena que era uma CG do Noctis descendo a escadaria lutando com soldados, tipo, ele tinha mágica, usava mágica e tal, ele com terno preto, pô, achei muito estiloso, saca? Achei foda. Aham. Uh-huh. Foda. Visualmente tá muito maneiro mesmo. O Final Fantasy XIII, ele é um jogo muito colorido e branco, né? Eu gostaria muito, cara, até pelo lance da Fábula Nova Cristalis, pela oposição, que esse jogo fosse bem dark, sabe? Mas não de ser cruel, ser malvado, ter cheio de sangue, mas ser bem... lugares escuros, passarem a noite, ter esse lance de gala até, de terno e tal. Eu achei muito legal isso. Ah, mas pelos prêmios, mano. Isso é coisa de quem tem Xbox. Próximo jogo... Não, peraí. Sobre o Final Fantasy XIII 2, rapidinho, a única birra que eu tenho com ele é que o primeiro trailer que eles divulgaram dele me deu spoiler do final do 13. Ah, mostra a Sera, a irmã da Light. Bah, pior, né? Próximo jogo, Soul Calibur 5. Hoje em dia... jogo de luta tá na moda de novo, né, galera? É. E o Soul Calibur, vale a pena? Tá quase saindo de moda de novo. Já. Para as meninas, vale a pena. Eu acho que... Eu tô com saudade de ficar apertando o botão sem olhar pra tela. Eu acho que vai valer, sim. Tô pra, com saudade da Sofitia. Pra fazer ring out, né? Ring out! Ring out! O cara tem uma espada, que tem a alma de um cara, tem um olho da morte, sangue. Isso. Come a alma das pessoas, dominou o mundo, a Idade Média, e aí ele cai do ringue. Não, vamos combinar. Soul Calibur é um jogo fraquíssimo. Não. Agora é o Six aqui. Agora é o Six falando. Não. Aqui, ó. O jogo é uma porcaria. Não tem habilidade nenhuma pra te fazer. Tipo, é só apertar os botões rápido. Quem aperta os botões mais rápido ganha. É a mesma coisa você dizer isso de Tekken, cara. Olha só. Não, senhor. Se não sabem jogar, estiverem jogando, elas vão apertar botão freneticamente. Agora, eu te desafio, pelo menos na época, uns 5 anos atrás, eu te desafiaria a ganhar de mim no Soul Calibur 2, cara. Ah, mas eu aceitaria muito o desafio. Se tu vai jogar com... Por exemplo, se tu vai jogar Street Fighter com alguém que sabe jogar e não sabe jogar muito bem, 90% de chance que tu vai perder. Mortal também. King of Fighters também. Tekken também. Agora, Soul Calibur, eu fui jogar com várias pessoas que tinham o jogo, que se diziam que jogavam bem e tal. Abri todas, fiz todos os sinais. E tal. E eu ganhava dessas pessoas só apertando um botão, dois botões. Eu digo, não, opa, esse jogo tá com alguma coisa errada. Aí, não, primeira vez... Assim, você pega o Ed e você pode fazer coisas absurdas, apertando coisas sem saber o que você tá fazendo. Só que, se você tá jogando contra a pessoa que entende aquele jogo, que sabe como é que aquele jogo funciona, você não vai conseguir ganhar dela assim. Ah, eu não sei. Não, eu também pensava isso. Porque aconteceu isso. Aí fui jogar com outras pessoas. Também aconteceu. Joguei com mais outras. Eu digo, não. Alguma coisa, esse jogo não me agrada. Por isso que aqui no Super Controle nós falamos que é jogo pra menina. Porque menina pode jogar e ganhar de ti, elas ficam contentes. E... O segundo plano aí, pô. E... com elas felizes, Julie, pode acontecer muitas coisas felizes para nós depois. Com então, certeza, pode o sutiã desaparecer. É, isso aí, né? Cosplay de Ivy. Tá, mas assim, ó, eu muito falei de Soul Calibur e falo mal, porque é um jogo que eu não gosto. Vou deixar as pessoas que gostam falarem, por favor, falem, não falo mais. Por enquanto. Eu gostava muito do 2 também, na época, o que eu joguei, eu achava fantástico os gráficos que eu tava vendo ali no PS2 e tal. Eu não tinha PS2 ainda na época, era de um amigo meu. E, não sei, o 3, o 4 parecem o mesmo jogo com gráficos melhores, só que, tipo, a jogabilidade devia ter evoluído, ou... Não sei, cara, eu achei muito esquisito a hora que eu vi o Darth Vader, essas coisas, eu achei que não funcionou. Isso é zoeira. O Link eu acho que funciona. Eu acho que, assim, do Soul Calibur 2, né? Na versão de GameCube tinha o Link, na versão de PlayStation 2 tinha o Heihachi, e na versão do Xbox tinha o Spawn. Desses todos aí, o único que funcionava pra mim era o Link, porque ele é um personagem com espada, né? Ele é um personagem medieval, digamos assim, e ele funcionava perfeitamente. Ele tinha todos os golpes que ele tinha no Zelda, ele tinha bomba, tinha o arco, tinha o bumerangue, tinha. Rodava com espada, fazia todos os golpes que o Link tinha. E funcionou muito bem, assim, agora Darth Vader e Yoda, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é o único jogo de luta atualmente, assim, que tem um bom manejo dessa fórmula de realmente ser em 3D, tá ligado? De você poder movimentar pra frente, pra trás, e ir pra mais perto ou mais longe, assim, em 360 graus. E eu acho um jogo muito técnico, o que vocês estão falando aí, pra mim é foda, tipo, eu jogava com meu primo e tal, com as pessoas, a gente era difícil, tipo, um ganhar do outro, assim, bem equilibrado. Quando você domina o parry, né? Que você tem que defender e apertar pra cima. É, tem o parry, tem tal. Mandar a espada pro outro lado. É muito, sim, muito legal. Eu vou definir a nossa conversa inteira aqui pra vocês. Posso? Uhum. Eu sou tipo Lula, né? Eu faço metáforas. Tá, vamos dizer assim. Festinha nos amigos. bebida, na alegria, jovens, né? Foram lá pra jogar videogame. Aí chega lá o cara, vamos jogar Soul Calibur? Vamos, ei, a galerinha, ei, festinha. Aí tem lá a pilha pra escolher. Tem o 2, o 3, o 4 e o 5. Qual vocês escolheriam pra jogar? Eu escolhi o 3 que eu joguei mais, tá ligado? Mas eu acho assim, realmente, o 2, o 3 e o 4 são praticamente iguais. Não muda praticamente nada. É isso que eu quero. Eu escolheria o 2, mas é o seguinte, eu acho que o 2 tem um equilíbrio, assim, ele é mais nivelado, né? Os personagens são equilibrados, é muito bem equilibrado o jogo e tal. Só que mais do que isso, o que me incomoda no 3 e no 4 é que o designer, ele parece que ele foi aumentando o consumo de drogas, assim, sabe? Ficou maluco, assim. Ele, realmente. No 3 e no 4... ele ficou maluco, porque, tipo assim, o Soul Calibur, ele tem personagens variados, né? Muitos estilos de época. Tem um pirata, tem um samurai, tem uma ninja, tem tudo, assim, né? E aí, ele ficou maluco. Primeiro, se você compara o Nightmare do 2 com o do 4, parece que o do 4 tá indo pro carnaval, cara. É inacreditável, é ridículo. Cara, o Nightmare do 4, quer ver? Deixa eu pegar uma foto dele. Ele perde a essência do personagem até, cara. Fica isolado, sabe? Que ridículo, agora que eu vi o Nightmare Carnaval. É muito ridículo, cara. É rosa, roxo. Sim, velho. Nada a ver, né, cara? O designer, ele não ficou satisfeito. Ele não parou de desenhar, sabe? Ele começou a desenhar o personagem e foi desenhando até alguém chegar e falar, para de desenhar. Senão ele ia continuar desenhando e não ia acabar nunca o personagem, sabe? Então as coisas, tipo, tem uns espinhos saindo da luva dele, não tem nada a ver, sabe? Um personagem ridículo, cara. Tem um chifre de unicórnio, né? Pelo amor de Deus. Chifre de unicórnio. A gente vai falar de um dos jogos que eu mais odeio na minha vida, porque as lembranças de Lan House, Counter-Strike. Ainda existe isso? Quem é que vai fazer isso? A Valve de novo? A Valve. Que isso? Dinheirinho. Eu acho que eles vão vender arma por dinheiro. Vai ser triângulo no Counter-Strike. É, cara, mas eles já fazem isso com o Team Fortress 2, né? Que tu vai comprando os itenzinhos lá, os malucão vão comprando os itenzinhos. O que vocês têm a dizer, rapazes, a dizer sobre isso? Tanto faz. Parece tão necessário. Claro, né, cara? Parece que você tem, assim, os dois extremos tão bem definidos com o Team Fortress e com o Call of Duty que não precisa dele, cara. O que ele vai ser? Ele vai ser o quê? Mais pro lado do Call of Duty, mais pro lado do Team Fortress? Eu acho que ele vai ser mais pro lado do Call of Duty. Vai ser essa parada mais realística, assim, até porque o próprio Call of Duty, ele é mais frenético, né? O Counter-Strike, ele tá mais pra um lado mais realístico, mais técnico e tal, do que o próprio Call of Duty. Apesar de eu achar que a Valve devia parar com essa putaria e desenvolver logo o Half-Life Episode 3... Obrigado, mas... Eu também. Apesar disso, eu confio na Valve. Eu acho que eles nunca fizeram um jogo ruim, assim, por mais que eu não tenha gostado tanto, assim, de Last 4 Dead. Eu acho que é um jogo bom. E eu acho que eles vão fazer um jogo bom, assim, com Counter-Strike. Não sei se tem espaço, né? Não sei se é necessário, realmente, como vocês disseram, mas... É, a gurizada agora que eu jogava na LAN, né? É que passou a febre disso, né? Tipo, eu esqueci. Ou é traficante ou tá pegando mulher, né? Não tem mais interesse, então. É que ninguém mais comenta, assim, pô, achei legal ter um Counter-Strike. O pessoal já tá jogando outras coisas, parece. É a minha visão que eu tenho, pelo menos, né? É. Então vamos lá, próximo jogo, Hitman 5 Absolution. Uma franquia que eu nunca joguei, que eu tô muito afim de jogar um Hitman, cara. Eu não. Eu nem sei o que é Hitman. O que é isso? Alguém me explica. Hitman é um careca. Jogo, aquele jogo que você joga com aquele cara careca, com código de barra na o Vin Diesel. Quase. Teve um filme muito ruim, mas claro. o jogo, assim, eu acho interessante que a série Hitman, a série que só evoluiu, é impressionante, porque o primeiro é bom, o segundo é melhor, o Contracts é melhor, o Blood Money é o melhor que já teve na série, que foi o último que lançou. Tem 4 jogos dessa série já? Sim. Meu Deus. O Blood Money é sensacional, é um dos melhores jogos desse tipo, assim, de stealth e tal. O objetivo do Hitman é você é um assassino, né, um mercenário contratado, né, e você tem que assassinar seus alvos da maneira que você quiser. Você pode ou ser extremamente stealth, invadir o lugar, se fantasiar de, por exemplo, de policial, entrar dentro do lugar. Por exemplo, no Blood Money tem um assassinato sensacional, que você tem que assassinar um cara que tá se apresentando numa ópera. Daí, você pode chegar lá, dar um tiro na cabeça dele, sair correndo, matar os policiais e ir embora. Ou você pode, por exemplo, trocar a arma de festim que eles vão usar na ópera por uma de verdade. Daí atiram nele, no peito dele, ele morre e ninguém jamais descobriria de você. Tem esse tipo de coisa, sabe? Várias abordagens de situação. Oh. E esse, o Absolution, tá parecendo muito maneiro. Olha, Maginho, pelo que tu me disse, a premissa do jogo é interessante. Porém, eu já vi alguns vídeos, imagens, assim, do primeiro e do segundo, mas nunca tive muita vontade de jogar, não. Não sei porquê. O Hitman, a pegada dele é mais diferente. Não é muito você se desviar dos guardas e encontrar um caminho enquanto o guarda não tá te vendo você passar. É mais você isolar um guarda, por exemplo, ou sei lá, um carteiro, um entregador de leite, qualquer coisa assim. Isolar ele, pegar a roupa dele, se fantasiar com a roupa dele e entrar no lugar e tentar manter esse disfarce. Assim. Você não pode. Você tem que agir como o cara agiria, você não pode fazer coisas que aquele cara não faria. Por exemplo, um carteiro, ele não entraria na sala de segurança, por exemplo. Então, mesmo que você esteja fantasiado de carteiro, se alguém te ver lá, vai ficar suspeito, vai avisar a segurança. Tá. Tem esse tipo de coisa. Vamos ao próximo jogo game. Street Fighter vs Tekken. Bah, velho. Júlio, fala que tu tá falando pouco. Eu acho que tu tem que falar desse jogo. Então, vou falar. Fala. Cara, eu assim, amo Street. Achei que tá lindo, tá bonito, mas eu tô pagando pra ver se eu ia casar direito, cara, porque acho que não vai casar bem. Eu não sei. Cara, eu gosto de Tekken um monte. É o jogo 3D de luta, assim. O único que presta, de verdade. Que presta, depois assim, de Soul Calibur é o melhor. Né? Depois de Virtua Fighter do Mega. Depois de Virtua Fighter 2 é o único que presta. Isso, você tá maluco. Não, assim, o Tekken eu gosto bastante, cara. Eu gosto. Foi legal, cara. Eu acho que ele no momento dos jogos 3D, ele foi o único que conseguiu criar uma coisa ali que ficou bacana, que até hoje nutre. Dá, né? Frutos. Dá frutos, e é bacana jogar, e é interessante. Mas, assim, o Tekken com o Street Fighter, eu acho... Bah, tem aquela premissa básica, que é do poder, né? Que tem os caras Tekken, tem uns que não tem uns poderzão, magia, vamos citar, né? Eles têm outros golpes e tal, que é interessantíssimo. Mas, cara, eu tô pagando pra ver isso aí casar. Eu acredito na Capcom, né? Porque já fez muita coisa se misturar, né? Fez tu jogar com um isqueiro gigante dourado ser bom. Então, faz muita coisa. Gold Lighten. Digamos assim, sou rico, né? Tenho um videogame e quero jogar todos os jogos do mundo. Sou rico e não vou trabalhar, segundo o Pica-Pau. Com certeza. E aí quero ter todos os jogos do mundo. Cara, eu não compraria de prima. Eu ia jogar num cara, ia ver, assim, sabe? Essa vibe que eu tô. É, eu também não tô botando muita fé, assim. Eu tenho certeza que... Quer dizer, certeza também é difícil dizer, mas pela recepção que tá tendo dos demos, da galera, dos campeonatos, né, essa comunidade de jogos de luta, eu acho que ele vai ser muito bom. Acho que ele vai dar certo, sim. Acho que o pessoal tá curtindo esse lance dos personagens do Tekken não ter poder. Eles estão sendo balanceados pra ter outras coisas, por exemplo... um golpe que vai cobrir a distância de um poder, por exemplo, ou golpes que, quando, por exemplo, o Ryu der um Hadouken, você dá um golpe que ele desvia desse Hadouken e contra-ataca com um soco, uma coisa assim. Eles estão pensando nisso, sabe? Eles não vão simplesmente jogar os personagens do Tekken lá com os golpes que eles tinham e ver se dá certo. Se der certo, ótimo, não. Eles estão pensando em como integrar isso. Acho que eles vão fazer um bom jogo. Mas é isso que eu falei quando eu falei que eu tava acreditando na Capcom, né? Acho que eles acreditam, eles vão conseguir fazer isso aí. Mas eu tô louco pra ver a luta de cabelos, né? Paul Phoenix e Gaio, né? Ah, pra mim eu só quero ver o King lutar com o Blanca. Tem tantas lutas maneiras que fazem acontecer. É, né? Mas sabe qual é a coisa mais positiva do Street Fighter Cross Tekken? Manda. Que é um passo mais perto do Street Fighter vs Mortal Kombat. Com certeza. Claro. Foi muito sábio. Esse jogo, o Street Fighter vs Mortal Kombat, é o jogo que todo mundo quer ver desde o primeiro crossover que fizeram, né? Com certeza. Exato. É o mais esperado de todos os tempos. Todos os tempos. Esse sim. E assim ainda, né, amigos? Não vamos comprar o Street Fighter vs Tekken, vamos comprar o Super Street Fighter vs Tekken. Não vamos comprar de primeira, tudo. Não comprem, né? Nós já tivemos muitos exemplos para não tomar na bunda como várias pessoas tomam com a Capcom, né? Então, vamos esperar, amigos, a segunda, a terceira versão com todos os DLCs juntos. Vai ser muito engraçado se sair. Mas claro que vai sair, né, meu? Cara, vai ser muito. Tem alguma dúvida? Vai, não. Dessa vez eu não vou comprar, não vou cair na mesma. Então vamos ao próximo aí. Vai, Matheus. O rolinho do Blanca. Vai, Matheus. Outra série que eu queria jogar muito e que vai lançar um próximo jogo agora é Silent Hill Downpour. Então, cara, só que ao contrário do Hitman, eu não botei muita fé no que eu vi desse jogo. Não sei se seria a minha porta de entrada pro mundo de Silent Hill, não. Cara, nós já comentamos num outro cast que quando aparece... Eu não lembro qual cast que foi. Quando aparece as fotos do jogo, bó, que legal. Quando aparece vídeos do jogo... Bó, que merda. Então, eu não sei o que pensar ainda no jogo, sabe? Pra mim, Silent Hill é o 1 ou 2 e... O 3, o 4 já não é muito bom. Não, o 3 eu nem... O 3 eu acho ruimzinho, cara. Nossa, o 3 é ótimo. Eu acho ruimzinho. Eu não sei o que a Konami tá fazendo, cara, porque todo Silent Hill agora, ela dá pra um desenvolvedora whatever, assim. É, esse nunca é desenvolveu nada. Esse Silent Hill Downpour, ele tá sendo desenvolvido por uma empresa que chama Cujo Entertainment. É aquela nunca me falar. É a espanhola? Não é aquela espanhola? Não sei. Tenho uma ideia. tem um desses jogos aí que, tipo, esses grandes estúdios largaram pras empresas, que é uma empresa da Espanha que tá fazendo. Tipo, eu não lembro. Essa é da República Tcheca. Olha aí. Meu tipo, Deus. Saca. Já lutei na Tcheca, né? É. O pior disso ainda é que um dos melhores Silent Hill que lançaram recentemente, assim, pra mim o melhor desde o 2 foi o Shattered Memories, que saiu pra Wii, saiu pra PlayStation 2 e tudo mais, que foi desenvolvido pela Climax Studios, que também era outra empresa que ninguém tinha ouvido falar e tudo mais, mas que pelo menos tinha um histórico melhor. Já tinha trabalhado com Silent Hill, inclusive, tinha feito Origins. É isso, mas, isso. É bom. É, eu acho estranho eles terem abandonado esse estúdio, porque eles fizeram um Silent Hill excelente, assim, eles pegaram o que Silent Hill tem de melhor, que é a cidade, né, o terror da cidade, a sensação de desespero com os inimigos, tanto é que o Shattered Memories não tem combate, você só pode fugir dos inimigos, acho sensacional, assim, pra um jogo de terror. É, tanto é que o Homecoming, que foi o primeiro dessa geração, foi péssimo, porque você era um soldado, sabe? Como é que você vai sentir medo se você tem uma AK-47 na mão e treinamento militar pra enfrentar qualquer coisa que vier, sabe? Não tem como você sentir medo, assim. O que eu acho bizarro é eles terem abandonado essa ideia, abandonado esse conceito do Silent Hill mais de desespero, mais de fuga, de sobrevivência, e partido de volta pra um Silent Hill mais clássico, que é ao invés de ter neblina ou neve, como foi no Shattered Memories, agora vai ser chuva, né? Que vai ser o elemento climático que vai... Pois é. E aí, já falando dessa chuva, cara, a água que eu vi nos trailers, muito feia, que trem horrível. É, o jogo tá feio mesmo. Tanta evolução, velho. Tá feio. Parece que é um jogo que foi feito, assim, faz tempo, e que agora que eles estão mostrando, é tão feio. Assim, ó, Resident Evil, a primeira vez que eu joguei, me assustou bastante. O Dead Space é um jogo que me assusta muito. Porém, nada me assusta mais que Silent Hill, o 1 e o 2, principalmente, assim, sabe? Gente. Então, eu torço muito pra que essa série volte com força, respeito, qualidade que ela merece, assim, porque meus 15 anos nunca mais foram os mesmos depois de jogar o Silent Hill 1, cara. Nem as minhas calças. É, as calças do Júlio. Rapidinho, outra coisa sobre Silent Hill, que o motivo do porque ele não vai ser nem perto dos outros todos, a Kiri Yamaoka, o compositor, caiu fora, né, depois do Shattered Memories, agora ele tá trabalhando com Shinji Mikami lá, nos jogos dele aqui no, com Suda, no Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw, esses jogos aí. Uhum. Mandou bem, né, cara? No Shadows of the Damned. Oi? Ele mandou muito bem. Mandou muito bem, é. Não, ele é sensacional, ele é muito foda. Então, continuando essa linha de empresas japonesas que cedem suas franquias para empresas de outros países continuarem, fazer alguma coisa diferente, temos Devil May Cry 5, né? O DMC. Não, é DMC só, né? Devil May Cry 5. Cara, gosto muito da Ninja Theory. Eu acho que eles fazem um trabalho muito bom de trabalhar o personagem, trabalhar as histórias. Eu acho que os erros deles em todos os jogos foram questão de jogabilidade, câmera, ou nesse sentido. Acho que o Devil May Cry tem uma jogabilidade que dá pra eles evoluírem e não precisa inventar muita coisa. Então, esse problema eu acho que já tá meio encaminhado, cara. E eu gostaria, sim, de ver o que eles podem fazer com essa franquia. Gosto de ter esse desses beat'em ups que estão vindo agora, como o Azura's Wrath, como a Bayonetta, não se levam a sério, sabe? Tipo, tem coisas fantásticas acontecendo o tempo todo e tal. Mas eu também gostaria de ver um Devil May Cry feito pela Ninja Theory, assim. Sim, a Ninja Theory precisa de um jogo que venda, porque eles não conseguiram vender bem até agora. É, isso é. E o Devil May Cry precisa de uma outra mente pensando no Dante, né? Eu já acho que muito arriscado eles fazerem um reboot muito cedo. Uhum. Porque o Devil May Cry acabou agora, eu acho que podia ficar quietinho aí até segunda ordem, ou quem sabe nem voltar mais. Acho muito arriscado eles mexerem no personagem que já tá fixado, que já é, digamos, razoavelmente tradicional, principalmente nessa última geração. E mexerem do jeito que mexeu, com toda a crítica que veio por cima do Dante emo, do que o Dante agora é meio anjo, meio demônio, essa misturança aí, eu não sei, eu acho muito arriscado, sabe? Eu acho que eles poderiam criar uma série nova, assim. Porque... Eu também, se fosse pra ver entre Devil May Cry ou uma série nova, assim, no mesmo estilo e tudo mais, eu preferia também que eles tivessem criado uma série nova. Mas eu até acho que eles deram bastante tempo desde do 4, né? O 4 foi o que? 2006, 2007 também? É, foi o começo da geração. Acho que eles deram bastante tempo, assim, acho que os fãs, né, vai ser tempo... vai sempre ter fã xiita lá que vai falar. Ah, normal, normal. Que absurdo. Sim. Só que, não, quem disse que os fãs sabem que é melhor realmente, assim? Eu boto fé. Estão virando que nem esses fãs de Sonic, né, velho? Tá reclamado da cor do olho do Dante. Diego Domingues xiita. Da maneira certa, eles falaram: meu, vocês que são fãs xiitas, que não estão gostando desse Dante, vem conhecer ele, vem jogar. A gente vai lançar uma demo, a gente quer te convencer pelo jogo. Você pode falar mal antes, mas na hora que sair o jogo, você testa ele, sabe? Porque eu acho que a gente tá trabalhando, fazendo uma coisa decente. E vai ter o modo lá, que você, parece que o modo de fúria dele, né? Que nem quando o Kratos ele fica, você aperta o botão e fica maluco lá. Nesse momento, o Dante vai ter cabelo branco, né? Você vai virar meio que um demôniozinho. Tipo assim, Júpiter no Cybercops. Júpiter no Cybercops. Isso aí. Não, mas é isso que eu disse, porque agora no Devil May Cry original ele é meio humano, meio demônio, né? E nesse novo ele é meio anjo, meio demônio. Acho que eles vindo uma vez fazer meio anjo, meio humano, fazer um jogo daquele seriado lá, Um Anjo Muito Doido. O que não mata engorda. É o melhor seriado que tem. Bom. Ou aquele filme do John Travolta, Michael, Anjo e Sedutor. Então, é o favorito da minha mãe. Ai, que massa. Subject 644-32B. Então, quando vai sair? Não sabemos. Botamos na pauta o GTA V. Capaz. Eu acho que vai sair ano que vem. Quer dizer, esse ano. Eu acho que vai ser esse ano, mas sim. Mas não tô nem um pouco empolgado. Eu vi, eu curti. Já coqueiros, amo. Já tinha coqueiros. Aí já aquele climão Vice City, já amor. E aí, isso aí, só falta ter o Deluxe de volta, que já tô amando esse jogo. Mas não é Miami, né? É Los Angeles. É Los Angeles, né? Não importa, tem coqueiro. É praia, praia igual, é na praia. Pra mim tem coqueiro, é Miami. GTA, Arroio do Sal ali, ó. Eu acho, assim, eu tô empolgado, tenho certeza que vai ser um jogo foda, Rockstar, etc, etc. Só que eu acho que quanto mais informação a gente tiver sobre esse jogo, mais vai destruir os meus sonhos pra um GTA diferente, um GTA... novo, GTA com uma coisa... Porque, tipo assim, primeiro tinha o boato de que seria num lugar novo, sei lá, Londres, Japão. Cara, seria maravilhoso um GTA. Seria maravilhoso. Uma cidade dessa, um Zimbábue. Uma cidade na Ásia, coisa, seria, sabe? Massa, uma cara. Uma cidade que não foi explorada, assim. A Rockstar é a melhor empresa pra criar esses ambientes, assim. Seria sensacional um GTA em Tóquio, por exemplo. Mas não, né? Voltamos pra San Andreas, né? Pra Los Santos. Teve o boato de que o protagonista talvez fosse uma mulher, talvez fosse também uma coisa diferente. Caraca, seria maneiríssimo GTA com um protagonista mulher. Tinha que ser uma prostituta, cara. Onde tu dava pros caras. Vingança, cara, né? Vingança da prostituta. É, isso aí, meu. Fazer e, sexo, assim, seria, né? Dinheiro. Seria maneiríssimo a Rockstar mexer com isso, porque ela nunca teve um protagonista feminino, né? A gente nunca viu o que ela poderia fazer com isso. Tentar, talvez, fazer algo que nunca foi feito antes com um protagonista feminino, como a Rockstar costuma fazer, né? Costuma mexer com assuntos que outras empresas não mexem. Mas não, vai ser um protagonista masculino e tudo mais. Aí tem outro boato de que talvez sejam vários protagonistas, né? Que talvez você jogue com outros protagonistas de outros GTAs, o CJ, talvez o Tommy do Vice City, não sei. Com certeza, tenho certeza absoluta que eles vão divulgar que vai ser um protagonista só, vai ser um cara novo que a gente nunca ouviu falar, vai ser isso mesmo. Então, assim, quanto mais boatos vão sendo desfeitos, mais esse GTA vai sendo menos interessante pra mim. Eu acho que triste isso, mas é. Um GTA novo, numa geração, agora no final de geração, ele tem que inovar, cara, porque uma coisa é você ver, tipo, um jogo que você gosta muito com um console novo, porque aí, tipo, ele tem gráficos melhores, ele pode inovar, pode expandir aquele jogo, uma expansão daquele jogo já te satisfaz. Agora o GTA V, ele precisava mudar, cara. Também fiquei muito decepcionado em parecer que, pô, é um GTA melhoradinho, sabe, no mesmo lugar, no... Porque eu gosto disso também, que o Magin falou no Rockstar, sabe, tipo, você pega um ambiente que ninguém quis explorar e faz o que ninguém quis fazer bem feito, sabe, prova que é possível, e eles ficarem na mesmice, tipo, nossa, é tão bruxante, né, cara? E pior ainda, né, cara? Los Angeles, como se eles quase não tivessem feito um jogo que tem Los Angeles no nome esse ano. É, exato. Cara, tem assim, mil jogos em Los Angeles. Acho que eles aproveitaram, né? Falaram assim, a gente já estudou tanto Los Angeles, vamos fazer uma Los Angeles nova. Todos esperam novidades, mas há muita chance de ser mais do mesmo. Nesse mesmo contexto, eles estão vendo alguém só de 5 e Doom 4, né? A gente não sabe quando vai sair, tem 4, de tudo quanto é tipo. Doom 4, e aí, quem que vocês acham? Cara, assim, eu perdi toda a fé no John Carmack. Depois do Rage. Eu também, nossa, cara. Acho que boa parte do pessoal esperava o Rage como a premissa, tipo, o laboratório perfeito pra preparar pro Doom 4 e não foi, e foi o que foi, né? A id, ela sempre teve essa fama de fazer uma engine maneiríssima, assim, uma engine sensacional, né? Top de linha e tudo mais. Às vezes não conseguir fazer um jogo que corresponda a essa engine. Só que no caso do Rage, nem isso, sabe? A engine veio cheio de problemas de streaming de textura, de carregamento de textura. Eu não entendi, sabe? O John Carmack decepcionou muito no Rage. Eu acho assim, na verdade, cara. Eu acho que Doom pertence a uma outra época. Eu acho que não é mais essa época o Doom. Já foi, sabe? É o mesmo problema do Contra novo que vocês citaram. Também acho. Tá fora da época dele. Também acho que já foi, sabe? E agora, fim do ano aí, né, em dezembro, na VGA, né, Video Games Awards, tivemos lançamentos de mais o jogo exclusivo aí da Sony, né, mais um exclusivo da Naughty Dog, o The Last of Us, e o Metal Gear Rising ressurgindo, né, Rising Again, né, com várias mudanças e tal. Então, vamos começar pelo The Last of Us aí, o que vocês acharam dos vídeos? Eles tiveram uma campanha viral bem interessante antes. Foi bem legal, Foi legal, né. O que tu achou aí, Magin? Da campanha e do jogo, né? Cara, eu aprendi com Uncharted, eu aprendi a respeitar demais a Naughty Dog como um estúdio, assim, tanto o jeito que eles abordam o desenvolvimento do jogo, né, o cuidado, o perfeccionismo que eles têm. E agora eu tô respeitando eles o dobro ou o triplo, assim, por eles terem abandonado o Uncharted, né? Eles fizeram os três jogos dele, estão partindo pra uma coisa nova, não tão extraindo, né, tudo que eles podem dessa série até ninguém aguentar mais, como tantas outras, né, cara? E eu curti muito, assim, eu achei que... Eu não sei muito bem como que vai ser o jogo em si, né? Mas a ideia dessa parceria inesperada, né, entre um cara e uma adolescente pra sobreviver, né? Eu curti muito o lance da infecção, né? Que não vai ser um vírus, não vai ser parasita, vai ser um fungo, né? Isso, é um pouco diferente, né? Eu assim, eu torço pra que não seja só um jogo de sobrevivência ou um jogo de ação, né? Eles já disseram que não vai ser um jogo de zumbi, mas não espero que não seja uma parada simples que a gente já tem, pra que seja alguma coisa, pelo menos uma tomada nova nesse gênero, né? Cara, eu acho que vai ser um pouco de tudo. Primeiro, eu estava lendo umas informações aí que saíram que ele vai ser em terceira pessoa, então eu imagino uma coisa muito semelhante ao Uncharted, assim, sabe? Né? Porém, eu acho que ele vai ter essas coisas de exploração do Uncharted, certamente, tipo, tu vai ter que subir em prédios destruídos, invadir construções e tal. Vai ter a parte de enfrentar os monstros, que eu acho que vai ser uma coisa muito parecida com o que nós temos na parte final do Uncharted 1, que eu não sei se vocês lembram, que é uma parte meia escura e tal, né? É survival horror, Isso, que é meio survival horror. E essas coisas de sobrevivência, que aí que eu acho que vai ter novidade. Eu acho que vai ter algumas coisas diferentes pra te fazer, com certeza vai ter limite pra te carregar itens, alguma coisa assim e tal. Uma coisa que o próprio Tomb Raider, ele tá prometendo, né, esse lance de um jogo que te faça sentir em perigo, te faça realmente querer sobreviver aquilo, sentir que você tá realmente sobrevivendo. Eu espero isso, assim, desse jogo. Eu realmente não espero que seja um jogo como Uncharted num mundo pós-apocalíptico, né, cheio daquelas explosões, daquelas cenas épicas não. E tudo com mais. Com certeza não. Eu espero que seja uma coisa até mais introspectiva, um jogo diferente mesmo, e apesar de eu não saber muito sobre ele, eu confio na Naughty Dog pra isso. E aí, Lima? Na parte dos personagens, assim, uma coisa que me animou bastante, porque a primeira vez que você vê uma menininha num jogo, assim, você já fica com medo. Será que eu vou ter que ficar cuidando dela? E na personalidade dela, do vídeo, ela já mostra que ela é B10, assim, né? Que ela já é uma mina que já pega as balas ali, tem um jeitão dela que ela não vai ser personagem em defesa, assim. Ela vai sentar em jogabilidade por ser menor e tal. Eu gostei muito do que eles mostraram no trailer. É muito impressionante também, depois que eles disseram que é tudo na engine ali, né? Muito, muito muito impressionante os gráficos. Verdade. E a personalidade, né, dos dois personagens, especialmente da menina, promete muito, assim. Eu vi que quando a Naughty Dog terminou Uncharted 2, a equipe se dividiu. Uhum. Uma equipe foi fazer o 3, né, e a outra equipe foi fazer esse jogo. Então, assim, tipo, a engine vai ser muito semelhante a Uncharted. O estilo do gráfico é muito Uncharted. E vocês estavam falando da menina, com certeza esses dois personagens vai dar um balanço legal, porque o cara, por ser mais velho e tal, com certeza ele vai ter vivido o mundo normal antes da infestação pelo fungo. Verdade. E tal. E a menina, eu acho que ela vai ter um background de já ter nascido nesse mundo e desde cedo já saber se defender, sobreviver e tal, por isso que ela é tão badass, sabe? Tem muita coisa pra eles fazerem direito aí, que seria interessante se eles fizessem direito. Tipo, você vê que o mundo ele já tá assim há muitos anos, há muito, né, que tempo. As cidades já estão tomadas, né? Tá tipo aquele Eu Sou a Lenda e tal. Isso. É, assim, seria legal ver como é que esse mundo mudou, né? Como é que a cultura, como é que os sobreviventes realmente vivem, né? Além de ficar só matando inimigos, como é que eles levam a vida, né? Porque além de sobreviver, os seres humanos têm que viver também. Então isso seria um lado interessante de explorar, né? Tem muita coisa legal pra ser explorada. Na parte de ambientação do Uncharted, a gente tem um mundo que é o nosso mundo, né? Não tem nada diferente, né? Talvez essa seja uma parte que a Naughty Dog criou, assim, a arquitetura e tudo eles fizeram, cidades que não existem e tal, mas não um mundo que não existe, né? Talvez seja um lado pra eles explorarem bastante, assim. Que nem vocês falaram, o jogo pode parecer muito Uncharted, lembrar Uncharted, usar a engine e tudo, assim, que funcionou e tudo, mas eu espero que pare por aí, sabe? Não, sim, não, claro. Não quero que se assemelhe tanto, tipo, parece um side game de Uncharted, assim, que seja um jogo, uma franquia nova, talvez, assim, e que nem o André falou, nossa, que legal, né? Tipo, eu tava até com medo deles continuarem eternamente, se prenderem demais em Uncharted, e eles lançam uma propriedade intelectual nova, né? Depois desse ano cheio de franquias, assim, foi muito bacana, foi uma surpresa agradável. Salvou a entrega dos prêmios, na verdade, né? É verdade. Verdade, que tava muito boring, né, meu? Uma coisa que eu espero que eles carreguem, que eles levem do Uncharted pro The Last of Us é justamente esse o sistema de cutscenes dele, como que eles produzem esses cutscenes, né, com os atores lá. Isso dava muita personalidade pras cutscenes do Uncharted. Eu espero que... Aliás, eu espero não, porque eu já sei que eles estão fazendo assim, né? Eu já sei até quem que é o protagonista, o cara, que é aquele Troy Baker, que inclusive é o protagonista do BioShock Infinite também. É um cara que tá mandando muito bem ultimamente aí, e com certeza vai vir coisa muito, muito maneira. E ele, o jogo passa toda uma imagem que vão ser os dois personagens, que isso eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser a jogabilidade com os dois, né? Se tu vai poder escolher um dos dois e o outro vai ser inteligência artificial e tal, né? Cara, e... seria iradíssimo se desse pra jogar com a menina, seria muito foda. Também acho, eu até acho que eu escolheria jogar com ela, de repente. Uhum. De repente nós podemos, inclusive, tá voltando aquela coisa que o Resident Evil 1 implementou lá em 96, de tu ter dois caminhos pra fazer, quem sabe? Não, seria muito maneiro se fosse. Uhum, verdade. Cada um com as suas características e joga tal. Joga duas vezes, vê o lado da história de cada um. Nossa, exato. E aí, e em alguns momentos, vocês vão se encontrar pelas ruínas e tal. E eu acho que também vai ser muito solitário tu jogando. Tu vai encontrar monstros algumas vezes, muito menos do que outros Survivor's Horrors. Já foi informado que tu vai encontrar humanos brigando por comida e bebida. Então vai ser mais um tipo de inimigo. Cara, tipo, bem feito, tem tudo pra ser um jogo que vai revolucionar esse jeito de survival, sabe? Com certeza. Eu acho que é isso, né? Falar desse jogo aí. Beleza. Bom, o outro jogo aí também, que saiu na E3 de 2010, né? Eu acho que eles tinham dado um teaser dele, né, de 2009. 2009, 2010, pois é. Acho que 2008, não foi? Acho que foi o primeiro download que eu vi, foi o... Eu lembro que eles anunciaram como se fosse exclusivo do Xbox, e no outro dia o PS3 já falou, não, aqui também tem. Foi uma parada assim, porque eu lembro que eles anunciaram, né, eles falaram, o Kojima chegou lá e falou, estamos fazendo um novo Metal Gear. E só falou isso, né, e acho que ficou um ano sem, e no ano seguinte eles mostraram aquele teaser, acho que foi isso mesmo. Pois é, então nós ficamos todo esse tempo aí só com aquele teaser, imaginando coisas, e finalmente, então, veio mais imagens do jogo, né, porque a última imagem que eu tinha visto era o Raiden cortando melancia, sabe? É verdade, e era a última que a gente tinha mesmo. É, né, e aí veio, então, agora liderar o projeto, claro, sempre o Kojima dando uma olhadinha com a sua Kojima Productions, porém liderado pela Platinum Games, né? Quando eu fiquei sabendo disso, eu não tava animado assim com Rising, e quando eu fiquei sabendo que era platino, aí sim eu virei foda assim. Pois é, pelo vídeo então nós vamos ter muitas mudanças, que vai ser um jogo de ação frenética, né? E a história mudou. Eu particularmente adorei isso porque eu estava com muito medo que um projeto que não fosse liderado totalmente pelo Kojima fosse colocar uma história no meio da saga Metal Gear que já estava totalmente contada no 4. É. Ele passa entre o 2 e o 4, né? Segundo o vídeo lá que eu vi do Kojima falando. Não, aí que tá. Isso era o antes, né? Isso era o antes. Agora esse... mudou. Ele é depois do 4. Exato. Comentando com as pessoas até, algumas acharam boas, no meu caso, porque aí começa uma coisa totalmente nova, não tem perigo de mexer na história dos Patriots e tal. Porém, outras pessoas acharam uma merda, dizendo que não tem mais o que contar, o Raiden já tá feliz com a Rose e com o filho deles lá no final do 4, blá, blá, blá, blá, blá, Matheus Six, ouça. Eu acho que, realmente, pra mim, na verdade, quando eles falaram que ia se passar entre 2 e 4, a única coisa que eu questionei foi por que que ele tá tão mais high-tech no Horizon do que ele tava no 4, né? Verdade. Mas assim, eu, apesar de eu achar interessante a continuidade, né, da série Metal Gear e tal, eu acho que eles têm como encaixar um motivo pro Raiden, digamos, voltar à ativa, né? Sim. Ao contrário do Snake, né? Que aí sim seria muita forçação de barra. O Raiden, eu acho que dá pra colocar ele numa nova aventura, assim. Eu acho que sim, cara, porque do jeito que eles fizerem, os fãs chiitas que acham que Metal Gear é só Snake, não precisa jogar. Deixa o jogo lá, pode falar mal, pode cornetear e tal, mas não precisa jogar. E quem quiser achar interessante, pode continuar jogando. Então, assim, vai sair todo mundo feliz, sabe? Pois é. Não tem como dar errado. É porque o primeiro vídeo, né, que eles mostraram lá na E3 de 2010, né, o pessoal tá comparando muito esse novo trailer com aquele vídeo, né, e é importante notar que aquele vídeo, ele, se você parar pra pensar, se você parar pra tentar aplicar aquele conceito que eles mostraram lá pra um jogo inteiro, você vê que aquele vídeo era um demo, né, um tech demo, né, de como que eles estavam pensando em fazer o jogo. Isso, como que eles queriam que as mecânicas de jogo funcionassem. Eu não consigo imaginar um jogo de ação que fosse só aquilo, você se aproxima do inimigo, aí você saca a espada e meio que dá um slowdown e você decide como que você corta ele, e corta ele com um corte só e acabou. Não tem como você fazer um jogo assim, né? Não tem como você manter um jogo de 10, 12 horas interessante com essa mecânica só. Então o pessoal começou a reclamar que, porque no primeiro vídeo era legal, porque ele cortava os caras com um golpe só, e é o mesmo lance do Star Wars Force Unleashed, por exemplo, né? O Sabre de Luz deveria cortar tudo com um corte só, mas isso não é um jogo interessante. Sim. Então eles tiveram que fazer. Você vê que aquele jogo, né, que a Konami estava desenvolvendo, ele foi cancelado, na real, né? Ele não é que a Platinum tá continuando aquilo. A Platinum recomeçou, começou, né? Começou do zero. Ela criou um conceito baseado naquele, mas ela tá criando o próprio jogo dela. Então é difícil, né, comparar os dois. Pelo que eles falaram num vídeo que eles soltaram, contando o que aconteceu, por que o projeto mudou tanto, né? Por que vai ser assumido pela Platinum. O que tava acontecendo é que o Kojima tava... Ele não ia participar de nada, mas ele tava, aos poucos, vendo as informações de que tava rolando e tal. Ele tava gostando muito da história. Gostou da nova mecânica de você cortar tudo, de você usar isso. Ele tava provando tudo isso, só que por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiam fazer um jogo. Foi o que o Majin comentou, era muito divertido você cortar as coisas, mas tudo não virava um jogo de 10 horas, sabe? Uhum. O game design tava todo zoado, eles não sabiam pra onde ir. Tanto que eles pensaram, tipo, o Kojima falou, eu pensei em cancelar. Eu queria cancelar o jogo, porque não tava rolando. E um dos desenvolvedores chegou e implorou pra ele pra não fazer isso, porque ainda já tinha bastante coisa construída e tal. E aí que entra a Platinum. Eles precisavam de um estúdio, de preferência japonês, segundo o Kojima, né? Que soubesse fazer isso, que conseguisse transformar aquilo em jogabilidade. E na hora que ele... Como a gente viu que a Platinum trabalhou recentemente com Bayonetta, Vanquish e tal, ele seria o estúdio ideal pra isso. Porque em parte de jogabilidade, eu acho que você pode falar que existe alguém tão bom quanto a Platinum, mas eu acho que não tem ninguém melhor que ele, sabe? Exato, eu acho que o Kojima, pode falar que ele é maluco, pode falar que ele é excêntrico e tudo mais, mas eu acho que ele tomou a única decisão correta que ele podia ter tomado aí, porque se ele cancelasse, né, a gente ia realmente perder esse jogo, que tá parecendo muito maneiro. Se ele mandasse pra um estúdio ocidental, provavelmente a gente ia perder a identidade de Metal Gear, né? Com certeza. Ia perder a maluquice que faz Metal Gear tão, tão interessante, né, a maluquice japonesa dele. E, assim, pra mim a Platinum é o meu estúdio favorito japonês, especialmente pra jogo de ação. Acho que é o único estúdio que tá sabendo fazer jogos que rivalizam jogos de ação ocidentais atualmente, sabe? Eu gosto demais de Bayonetta e de Vanquish. Vanquish, principalmente, acho que é um jogo absurdamente injustiçado, assim. Ele parece ser um jogo genérico, de futurístico e tudo mais. É um jogo sensacional. E o Rising tá me parecendo justamente Vanquish com espada, e o que é foda. É verdade. Não, e o seguinte, né, imagina, é o Vanquish com espada com história de Metal Gear, sabe? Exato, com fantástico. Aquelas cenas fodásticas, com a atuações de dublagem fodásticas, personagens marcantes. Não, inclusive, cortaram o Metal Gear Ray no meio, cara. O que mais você precisa no jogo? Pois é, né, meu? Tá louco. Pois é, cara. Tem duas situações que eu acho que são ideais, assim. Que é uma eu já comentei até no cast, que é da Ninja Theory encontrando uma jogabilidade. Que até agora eles não encontraram a jogabilidade perfeita. A Ninja Theory sempre escorrega nisso. Ah, e outra coisa que eu acho perfeita é a Platinum encontrando uma história, sabe? Um enredo bacana. Também eles não fizeram isso. Exato, É isso aí. Acho que é mais um que tem tudo pra dar certo, assim, como o The Last of Us, né? E lá das bandas do Japão também, pra 2012, aí é pro início de 2012, isso nós já temos uma data certa, né? É um RPG aí que um JRPG, né, chamado Ni no Kuni, feito em parceria pela Level 5, e uma parceria inovadora com o estúdio Ghibli, né? Que, pra quem não sabe, é o estúdio do Hayao Miyazaki, diretor famosíssimo de longas animados japoneses, aí, mais conhecido dele, que é a Viagem de Chihiro, que ganhou o Oscar em 2004, se eu não me engano. Mas ele fez o Mononoke também. Isso, ele fez filmes aí não tão conhecidos no Ocidente, mas pra fãs de anime, cultura japonesa, conhecidíssimos. Genial. Geniais. E olha, o jogo aí, cara, eu tô pagando um pau pra esse jogo aí, porque é tu jogar um filme do estúdio Ghibli, é impressionante. É, um dos cel shades, talvez o cel shade mais impressionante que eu já vi. É o mais perfeito até agora, sabe? É o cel shade mais impressionante que eu vi, cara. Até pela questão da arte que eles fizeram, né, de não, não ser... Você não vê, tipo assim, que nem o Borderlands, você vê as beiras, assim, as bordas do desenho, sabe? Parece que eles colocaram, sei lá, fizeram uma borda preta em volta das coisas, sabe? Sim, nesse jogo você não consegue ver isso. É, a única coisa que não tá 100% clara pra mim, tipo assim, a história parece ser fantástica, confio totalmente no Studio Ghibli, os personagens também muito bem colocados e tal, mas agora uma coisa muito importante pra RPG é o sistema de batalha, né? Uhum. E tá meio obscuro ainda, eu, os vídeos que eu vi eu achei legal, acho que tem tudo pra dar certo, mas só vendo na prática mesmo se vai funcionar ou não isso, né? Não sei o que vocês acharam pelos vídeos, o que vocês estão achando que vai sair e tal. É, o que eu vi mais sobre o Ni no Kuni foi a versão de DS dele. Dele, né? Eu até cheguei, eu vi vários vídeos de gameplay. A versão de DS dele que só saiu no Japão, saiu no final de 2010, né? E foi muito bem avaliada, até eu acho que recebeu 39 ou 38 na Famitsu na época. E na de DS, o gameplay ele mexia muito com esse lance da touchscreen e tudo mais. Eu não vi como é que eles estão fazendo isso na versão do PS3. Até onde eu sei, a jogabilidade, ela, apesar de ser similar, né? Eles estão realmente recriando o jogo do... É outro jogo, realmente, outro do jogo. PS3, com uma história similar, né? Ou a mesma história, não sei. É similar, não é igual, não é a mesma não coisa. Não é igual. Não. Pois é, mas pelo que eu vi em vídeos também de PS3, parece realmente um RPG, um JRPG tradicional, né? Sabe o que me lembra, Majin? Me lembra nem tanto tradicional, ele me lembra muito o cinema de batalha da série Tales of, sabe? Aham. Uh-huh. Que é action e tal, porque o menininho lá, ele se mexe, e aí a parte também que se mexe por todo o campo de batalha, então não sei. Se eles fizerem algo parecido com o sistema de batalha da série Tales, é bacana, sabe? É bacana. É, acho que foi o único que sobreviveu, né, cara? A jogabilidade do Tales of, né, a série Tales of, foi o único que sobreviveu, que você consegue jogar assim por várias horas assim, sem enjoar, e eles têm evoluído a mecânica como se fosse um jogo de luta, né? Aí você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, parece que você comanda também alguns... Você tem uns negócios de comandar os bichinhos também. Nem sempre você tá fazendo ação, né? Tipo, de soco. Você dá comandos pra eles, né? Pois é, isso que não tá muito claro ainda. Porque parece que eles se mexem sozinhos. Ou tu pode comandar eles. Que aí é uma coisa meio RPG da Atlus, né? Que tu pode deixar os caras no automático. Ou tu pode controlar eles também. Eu não sei. Parece uma mistura de tudo, né? É complicado que os trailers que eu vi, eles eram todos em japonês, né? Então eu tive que ter um contexto, assim, e especialmente porque quando eu vi os trailers eu ficava só embasbacado com o gráfico e deixava de prestar atenção em todo o resto. Mas tem um problema também desses trailers japoneses, as empresas japonesas, que elas não são tão boas em... Aliás, eu acho que isso até é uma qualidade, que elas não divulgam tanto sobre os jogos, né? Elas dão realmente um teaser, assim, sobre o que vai ser e tudo mais, e deixam rolar, né? Ao contrário das ocidentais, que simplesmente soltam o jogo inteiro antes de lançar e acaba estragando alguma coisa. Pois é, isso, a gente sofreu muito com isso. Então, assim, eu acho que talvez seja até intencional isso deles não estarem falando tanto sobre combate, né? Até porque pros japoneses, o que vier tá valendo, né? Eles provavelmente vão comprar mesmo. E uma coisa que eu já peço pra Level 5, por favor, quando lançarem o jogo no ocidente, JRPG, mantenham o áudio original. Por favor. Como é que eu vou jogar um jogo cara de filme do estúdio Ghibli com os caras falando inglês? Não dá. E ele é exclusivo do PS3, né? Exclusivo do PlayStation 3. Então não tem desculpa. Dá pra colocar ali no Blu-ray tranquilo. Não tem questão de espaço. Se bem que a versão do Xbox, uma das versões, acho que você conseguia até a dublagem original do Final Fantasy 13, né? Não, se eu não me engano, é o Star Ocean que tem, eu acho. O Seth comentou comigo que ele jogou a de Xbox com a dublagem em japonês. O Final Fantasy 13? Isso. Tem certeza? Deve ser. Você sabe se era original o jogo ou o quê? Porque eles costumam lançar... Ah, pode ser um dub, né? É verdade. Pode ser um dub. Eu queria confirmar com ele. Mas assim, eu acho que tipo também não é... também não sei se ocupa tanto, né? O espaço, assim. Porque já tinham 4 DVDs, cara. Tem espaço de sobra ali. Pois é. Então tá, né, pessoal? Então tá, gurizada. Esse é o início de ano no Super Controle. E aí, muitos desejos. Imagina como foi voltar às gravações de 3 horas. É bom, cara. É bom e é melhor ainda que eu não vou editar. É muito bom. Você tá sentindo um sabor diferente. É verdade. É bom porque as pessoas que editam não estão nem aqui conosco. Pobrezinho. Desculpa aí. Que coisa, né? Muito obrigado, Magin. Valeu. O que você está fazendo da vida? Quiz. Magin, por onde você anda? Então, eu e o Rick, né? O Rick do Download, Slash Rick, a gente lançou um projeto recentemente que é o Jogabilidade, né? O endereço jogabilidade.de. A gente lançou ele meio prematuramente, justamente pra gente tá com esse projeto lançado e nos obrigar a trabalhar nele, porque a gente tá desenvolvendo isso há quase 1 ano já e o tempo todo a gente ficava deixando pra depois, e agora a gente decidiu lançar. Ele tá bem diminuto ainda, digamos assim, só tem um podcast e algumas notícias, alguns artigos que a gente posta. O podcast não é nada tão elaborado quanto o do Super Controle, assim. Olha, mas a gente tá escolhendo algum tema semanalmente, discutindo sobre ele. Bem, bem simples, meio sem edição, bem curto, 1 hora no máximo, assim. Eu acho ótimo, cara. Porque é justamente pra gente dar vazão a essa nossa carência de discutir sobre videogames e não ter todo o trabalho horrível de editar 20 horas de podcast. Uhum. E, então, se você quer, né, se você curtiu o Downloading, tem esse podcast novo, né, o Dash, lá no Jogabilidade. Muito bem. Olha, eu vi o site, imagina, achei muito legal a arte, o site, pô, ficou muito legal, assim. Eu não ouvi o Dash, porque é do Portal 2, tá cheio de spoiler, segundo o Six, né? Aí não quis ouvir, mas assim, eu acho excelente isso aí, imagina, porque vocês estão em 2 por enquanto, né? Uhum. E o pessoal já, tipo, tem tanta coisa pra fazer, internet, o pessoal não tem tanto tempo aí que... 1 hora tá excelente. Excelente de tempo e tal. Pessoal ouvindo o trem, indo trabalhar, enfim. É ótimo, achei ótimo. Boa sorte pra vocês. Tá? Valeu. Como sempre, comentem. Como sempre, mandem e-mails. Como sempre, quero montagens da Hebe. Sim. Halo Hebe. Claro. Da Hebe com Halo. Então tá, gurizada. Abraço. Até o próximo podcast. Abraço, galera. Feliz 2012. Valeu. Falou, valeu o convite. Até a próxima.